Isso, porque não me leve a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Tá começando a edição do Estádio 97. Aqui em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Nome também de Esser, construindo com valor. E Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E também Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde. Opa, boa tarde. E aí, Dodô? É que tá escura, né? É, mas hoje... Fala, hoje Dodô. Fez um tempinho bom. O Alexandre hoje... já é noite, velho. Hoje deu uma firmada no tempinho aí. Sei que são 5h36 da tarde, né, mano? Olha o tempo, velho. É que tá meio rosco-fosco, né? Mano, tá parecendo quase 7 da noite, velho, né, ó? O quê? Pô, você esqueceu meu nome, Domingo? Como o quê? Ele olhou pra mim e falou, né, ô... Não, eu falei, como assim, o quê? Eu tô falando meia hora. Eu tava testando o microfone aqui. Eu tava ouvindo os conselhos do Benji agora. E você não ouve. Eu ouço. Eu e o Benjinha falando pra você, você não ouve. Soletre o Benjinha, amigo. Eu e o Benjinha falamos muito. Ah, mas deixa eu falar. Eu tenho mais um conselho. E menos o seu é nosso. Deixa eu te falar. É nosso. Mas eu quero, eu quero. Acabei de falar pra ele fora do ar. Mas foi a última vez, velho. Última vez? Cara, só porque eu quero fazer uma tatuagem começou o assunto. Ô, mano, eu não posso fazer tatuagem. Por quê? Ah, porque o Ben já falou que eu sou jogador de futebol. O Sombra tem razão. É? Sou eu? A teoria do Sombra, infelizmente... Sombra nunca falou isso, inclusive ele me falou outras coisas. O que houve? Bom, seu Bento... O Ben já não tá bem. Tô tranquilo, bem, e você? Você concorda aí com a gente ou não? Ou você tá do lado do Rui? Concordo. É, né? Não, eu concordo em 70%. 70%? Mas é bom 70%. Lá, Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Tipo assim, fornece... Vem, né? Quem faz? Vem me penetrar, já tem, né? Por exemplo, o Alvará? É, aí é complicado. Já tem, né? Juro por Deus, eu fiquei decepcionado. Pode abrir a empresa a hora que quiser, é isso? Eu fiquei decepcionado. É? Esperava isso. Ah, entendi. Alvará de quê? Beleza. Não, é de mim, hein? Vocês estão me zoando? Eu já tenho um alvará. Isso aí eu não posso fazer bronzeamento. É. Quando você tem um alvará... Um abraço pro Rogerinho da Nilson, meu parceiro. Olha só, mano, quando você tem um alvará, São Paulino. Você pode abrir a sua empresa a hora que você quiser, não é? Uhum. Eu vou abrir pra você, Dodô. Você já tá dentro faz tempo. Sabe o que você está parecendo? O Zé Gotinha. Você tá todo branco. O senhor é? Eu não sou, não. Não? Você está equivocado. Não aparece. O Corinthians. Coringão. Spring for me, Corinthians! Tá aí, mano, tudo certo? Beleza, aí bem. Beleza, e você? Opa! Então tá bom. Tá aí o... Desânimo, né? Bem Corinthians mesmo. Preparando aí o time, né? Qual que vai enfrentar aí na semana. Quem joga o Corinthians mesmo, mano? América Mineiro lá. Ah, 3 pontos. Tem que ganhar, mano. E com esse que tá atrás de um... Pera aí, pô. Tô comendo aqui. Tá colocando bolacha na minha boca. E agora eu conheço que tá atrás, sim, de um centroavante, né? Um lateral e mais um zagueiro. Agora eu pergunto pra você, centroavante não seria aquele lá, não, né? Então, que São Paulo, Jetterson. Não, o Jetterson, ele joga de lado de campo, mas o Corinthians, ele tem interesse nesse jogador também, sim. Tem. O Corinthians, inclusive, o Roberto esteve com o Benjamin ontem no programa lá, no Boa Noite, Fox. E ele disse que o Corinthians está monitorando a situação do jogador aí, pode aparecer talvez como uma novidade. E o cara já chegou mitando, né, velho? É, exatamente. O cara falando que é corintiano, cutucando São Paulo, enfim. O cara já seria o novo Zizal dos tempos modernos. Você gostou, mano? Ah, eu acho da hora, Domenico. O jogador que começa a zoar o adversário, assim. É que o cara fecha uma porta lá, o cara é meio burro, né? E o cara acaba fechando uma porta aí no clube, que inclusive ele teria um contrato vigente agora se ele não tivesse declarado o que ele declarou. Mas é da hora, a torcida gosta, né, Domenico? É, bateu na trave. É, a torcida acaba curtindo esse perfil, os malucos que chegam aloprando rival, pesando gosta, mesmo. Gosta, é. É o novo Zizal. Sem jogar, o cara já é idolatrado pela torcida. Mas a diferença, mano, a diferença do Jetterson é que, por exemplo, quando o São Paulo declinou do negócio, o Bauza, na entrevista, falou. Ficou puto e falou, pô, eu pedi um jogador, gostei do que eu vi e pedi. Sim. O Botafogo, que é ele também. E eu vou te falar, é que o São Paulo mandou um salário pra ele fora do normal. R$70 mil por mês. Ah, mas, ô Benja, na boa, hoje pra esse maluco aí se oferecer 20, então, o cara vem babando, mano. Então, o São Paulo chegou a oferecer R$70. Agora, o que mais surpreendeu ontem, viu, seu Benja? Tá, que ele falou do Roberto lá no programa da Fox. Eu vi ontem, foi muito bom, parabéns. Que ele falou o seguinte, que foi muito bom, parabéns, se o Cristóvão, viu, se o Cristóvão falar que quer o Pato, o Pato volta. Ah, mas eu entendi o que ele disse, Benja. É que pras câmeras, ele vai dar essa declaração mesmo, mas porque... Mas as outras vezes ele falou não. Não, então, mas é que nas outras vezes ele reavaliou a situação, ele viu que ele, como presidente do Corinthians, ele esperava que o Pato arrebentasse nessa passagem pelo Chelsea e que houvesse, talvez, o interesse de algum outro clube aí querendo contratar o Pato, mesmo que pequeno, enfim. Não, mas não foi essa a alegação dele, não. Então, mas óbvio que ele não vai fazer isso. Mas aí ele deu uma moral pro Cristóvão. Diante do que ele tá fazendo, primeiro, ele prestigia o treinador falando, o cara tem autonomia, mas tá na cara que quando ele desligar a luzinha da câmera, pega e fala, Cristóvão, nem pensa nessa possibilidade. Já falou antes disso, viu, mano? Entendeu? Não, então, ele coloca numa situação, fala, não, Cristóvão, aí tô dando uma moral pro cara, ele vai ter o poder de escolher se ele quer o Pato ou não, mas tá na cara que ele também não vai dar um tiro no pé, porque o Corinthians ainda, mesmo que de maneira remota, ele espera fazer negócio com o Pato. Não vai fazer, mano. Eu sei, Benjamin, eu sei, acabei de falar, então, cacete. Acabou. Mesmo que de maneira remota, mas o Roberto, ele não pensa assim, ele vai acreditar até as últimas. Da mesma forma que todo mundo tava falando, Benjamin, o Tite, ele vai dirigir a seleção brasileira, ele disse, Roberto, pra mim, ainda não aconteceu Roberto, nada. Não... Eu trato com a possibilidade do Tite ser o treinador do Corinthians. O Roberto não acredita mais que vai fazer isso dinheiro com o Pato, não acredita. Mas o Corinthians não vai fazer nada. A questão é colocar o Pato como uma moeda de troca. Não vai colocar moeda de troca, o Pato quer que o Corinthians se ferre. Eu tô falando isso pra você, você nunca acredita. O Pato, se ele quisesse sair numa boa, quando a China ofereceu 11 milhões de euros pra ele, o Corinthians, ele teria aceitado. Se ele não tivesse aceitado, ele teria chamado o Roberto e falou, Roberto, não quer que o Corinthians fique a ver navios? Vamos prorrogar o contrato para depois o Corinthians sair com alguma grana aí. Ele não quer. Se para ele o preço pro Corinthians foi não receber um real, ele fica esse finalzinho de ano aí, vai meter 5 milha no bolso do salário. É, então volto a falar, né? Aqui. Não é que eu não acredito no que você tá dizendo. Com ele, né, não, mas é que tal. Mas ninguém comunicou o Corinthians. Não haverá transação com nenhum clube brasileiro, porque o próprio Pato já disse que a preferência dele é a Europa e eu acho que vão acabar na última hora aí cavando uma vaguinha em qualquer time aí secundário. Pode ser Sampdoria, pode ser Udinese, pode ser o Raio que o parta. Mas que ele quer permanecer na Europa, isso acontecerá. Contrato 2017. Falam que ele tem um acordo verbal com o Chelsea para 2017. Não acredito nessa hipótese, porque o Chelsea, ele inclusive, naquela época que o Corinthians emprestou o jogador, se o Chelsea não quisesse contratá-lo no término do empréstimo, segundo acho que até o próprio Andrés declarou, o Chelsea assumiria um compromisso de não contratá-lo, acho que nos próximos 5 anos. Então eu não acredito nessa possibilidade do Pato... assinar um pré-contrato com o Chelsea, mesmo ainda não podendo, sendo que no final do ano ele já poderia ficar livre, e aí se ele quiser, ele assina com quem ele bem entender. Mas, ô Benja, não é que eu não acredito na sua versão. O que eu tô falando é com relação à visão do Roberto de Andrade. O Roberto mesmo, ele declarou, inclusive quando a gente comentava a possibilidade do Tite dirigir a seleção brasileira, aí o próprio Benja ligou pra ele e pegou e falou, Benja, o treinador é o Tite, não trabalha com plano B. Palavras do Benjamin, o próprio Roberto disse isso. E ele disse. Enquanto a gente, todo mundo falando, o Tite é o treinador da seleção brasileira. Então o Roberto, por mais difícil que seja, ele ainda não pode abdicar de uma possível, talvez, ou quase impossível, transação com o Alexandre Pato, mesmo servindo como uma moeda de troca. Falou, vamos fazer o seguinte, Pato, você assina com o time Y e a gente vai trazer o jogador X. É uma possibilidade, é difícil, concordo que seja, Benjamin. Eu trato o Pato como... fundo perdido. É aquele dinheiro que você investiu mal e tomou prejuízo. Não dá mais. Tá certo? Mas eu ainda continuo falando, Domenico Gatto, que o Corinthians precisa de um centroavante impactante, ô Benjamin. Eu, se fosse o Corinthians, eu teria ido pra China, através aí do Alessandro. Através do avião. Qualquer, hã? Através do avião. Pode ser, o navio. E trazer quem? Eu buscaria alguma possibilidade na China, Domênico Mas Gato. Quem? Ó, o Marcelo Moreno vai terminar o contrato dele. Então, é isso que eu vou falar esse também. Esse Moreno é Marcelo bom, Moreno, né? Domênico, ele termina o contrato com o time chinês no final desse ano. O Diego Tardelli é um cara que já tá, acho que desde 2015 na China. Precisa cavucar lá, talvez, uma possibilidade do cara querer retornar. Numa dessa agora com a saída desses treinadores, os treinadores brasileiros, Domênico Gato. Os jogadores que estão lá também, numa dessa, mudam a figura e falam, ó, China, o negócio é o seguinte, pra não ficar ruim pra mim e ruim pra vocês, já que a gente recebe um caminhão de dinheiro por mês e parece que não tá dando certo o projeto Brazilian Soccer aqui na China. Brazilian Soccer. Tá certo? Vai lá e traz os caras de volta. Talvez seja interessante, talvez, pro Tardelli, pro time chinês que também abriria a mão de um excelente salário que o cara deve ganhar lá. E todo mundo fica feliz. Porque, querendo ou não, Domênico, uma coisa... É ter uma cambada de treinadores brasileiros atuando na China, montando um projeto lá, ou então o projeto do professor Luxemburgo. Já foi pro saco, né? E uma série de jogadores ali falando. Ah, você faz o Oswaldo, né? O treinador é nosso. Uma coisa é isso daí, Domênico. Outra coisa é a China falar: enjoei de ter brasileiro aqui, porque não gostamos aí do jeito que os brasileiros estão trabalhando, tanto no comando quanto em campo, e os jogadores começarem a querer sair de lá. Numa dessa, ó, atenção, Roberto. Tem o Marcelo Moreno, que seria um belo camisa 9. Tem o Diego Tardelli, que seria um excelente camisa 9. Os dois Vamos xeretar o que tá acontecendo na China aí. Os dois seriam bons jogadores. Ontem ele falou que ele adora um jogador do Palmeiras também. Ele falou, eu gosto muito. Qual? Que é o Rafael Marques. Apesar de não ser um centroavante. É bom jogador. Mas ele falou, gosto muito do Rafael Marques. Já esteve em melhores condições, inclusive. Hoje tem... Ele fez 6 jogos pelo Palmeiras e o Cuca não aproveita muito ele. E outro jogador também que eu colocaria nos planos pro ano que vem... Eu traria. Mas pro ano que vem, não? Esse ano? Não, o Rafael Marques, mas não sei se o Palmeiras vai vender ele. Eu tô falando que o Roberto falou que gosta dele. Acho que não. Um outro jogador que eu tentaria pro ano que vem também, uma outra opção, é o Allan Kardec. Sério? Pode ser. Allan Kardec? O Barcos. Mas ele seria ano que vem só, né? Mas o Corinthians não quer. Eu queria o Barcos. Mas por que o Corinthians não quer? Não sei, porque acho que é muito dinheiro, não sei, não querem. Mas muito dinheiro o Tardelli deve ser também. Então, até sugeri, Domênico Gato, uma possível troca. Não tem que pagar o Tardelli, que o mano falou, não sei como é que tá o contrato. Eu não lembro. Mas o Barcos tem contrato com o Porto, tem que pagar, né? Não é o Porto, é o Sporting, né? Desculpa, o Sporting. Então, o Domênico, Porto até sugeri. Mas o Tardelli também não tem que pagar? Não, mas numa dessa acontece uma rescisão. Coisa que o time português não vai querer. É, eu até sugeri ontem, Domênico Gato, eu falei banco mais, por banco. Tem mais algum? Eu falei banco por banco, tanto faz pro Pato ser banco lá em Portugal ou banco na Inglaterra. Falei, numa possibilidade talvez de negócio com o Sporting, o Corinthians traria o Barcos e cederia o Alexandre Pato. Seria uma moeda de troca, e seria ele uma é louco transação pra, boa. Pra ficar na Europa? Então, pode ser que seria interessante pros dois. Mas parece que o Barcos começou a jogar de novo lá, como titular. Então. Eu não acompanho o campeonato português, também acho uma porcaria. Mas ele era banco do Théo Gutierrez. Tem algum agora outro não sei jogador que poderia vir? Ah, não sei. Dos nomes que eu pensei, eu acho que os mais atrativos estão aqui. É verdade que o Vasco tá fechando com o Damião? Tem uma conversa rolando faz uma semana. É, faz tempo que tá rolando isso aí. Precisa o Santos pagar esse metade, papo aí. Né? Será que o Santos precisa pagar metade e ele precisa diminuir, porque o Vasco também não vai pagar não, a metade. É, não acho que o Vasco vá assumir. Quanto que é a metade? São 700, 800 pau o salário 800 dele, 800 conto. Né? 800 conto. Puta, paga 350, hein? 400 pau? Pô, vai pagar aí como? Aí como é que vai pagar 400 pilas? O Vasco vai pagar 400 pau por mês pro jogador na Série B? E os neguinhos lá, como é que fica? Né? Complicado, hein? Evidente. Isso, né? Evidente. Bom, ô, senhor Bento, vamos agora a qual agremiação, hein? Vamos ao... deixa eu ver aqui. Fala aí. Vamos pro... Palmeira! Não, Santos. Santos, vamos dar Santos. Ai, vamos lá. Tudo bom? E aí, seu Bento? Como é que tá? Tá ruim. Tranquilo, RG? Nossa, tranquilo, né, seu Bento? Isso aí, RG. Aguardando amanhã. Aguardando amanhã. Jogo contra o Grêmio. Ansiosamente, seu Bento. É. Estreia do Copete. Estreia do Copete. Jogador aí que veio do Atlético Nacional. E não teve jeito lá, né, região? O moleque lá, mais uma vez, pisou na bola, o tal do Diego Vitor, da categoria, faltou do treino de novo. Que coisa, né, cara? O que será que tá acontecendo com o... né? Quer dizer, a gente assim, sabe o que tá acontecendo, terceira né? Terceira vez já, né, que o Santos dá uma chance. Entendeu? Nossa, é o Mini Jobson. Parece o Mini Jobson da Vila, pô. Exatamente. Não é possível um negócio desse. Tão novo já dando essas brechas aí, né? Bom, enfim, cada um sabe, né? Já sabe fazer neném, então deve ter juízo, né, cara? Exatamente. Né? Você deve saber muito bem o que tá fazendo. Boa. É isso aí, aguardar amanhã. Mas não sabe não, viu, RG? É, bom, se não sabe, vai aprender com a vida depois, né? A própria avó lá falou que a situação desse menino aí... Eu não falei nada. Aí depois... Não a senhora, a avó dele. Aí depois se arrepende, mas aí já é tarde, né? Inclusive, ela disse, RG, que ela tem uma preocupação muito grande com as companhias desse menino. É, mas quando diz isso, mano, é porque já foi, né? Quem que é? Quem que é, RG? O jogador do Santos lá da categoria de base. Já tem uns exemplos aí, por exemplo, Aranha, tá no grande Joinville. Não, não tem nada a ver, você compara o Aranha. Maluca. Ele, você tá louco. É o quinto reserva nos porcos. Quer dizer, não, vai mudando aí, vai rescindindo, vai, a vida vai bem. Quem que é quinto reserva no Palmeiras, ô trouxa? Ô, louca, o traíra. Quinto reserva. É nem jogar, tá, né? Faz parte do elenco e vai ser campeão brasileiro. Mas não dá. Ah, cadê o momento do Fanfarrão? Você não pode comparar o Aranha com o Diogo Vitor lá. É completamente diferente a situação. Perdão, é que o senhor me incomoda ainda, viu? Você tá louco, só pode ser isso. Tá ficando piradinho. Então o resto tudo tranquilo, né, seu Bento? Tranquilo. Só viajou, todo mundo, sossegado, tranquilo. Isso aí. Então é isso aí, vamos aguardar amanhã 19h30, eu acho que é o jogo. Grêmio. Grêmio, em Grêmio. Jogo difícil. Em Grêmio. Porra, jogo duro, né, velho? Difícil e jogo de 500 pontos. Jogo, né? De 500 pontos, né? Amanhã, velho. Então tá bom, olha só. Esse é o Estádio 90. Vou falar agora com você que tá com problemas. Você que tem problemas de infiltrações, problemas de goteiras. E você que tá cheio de problema de umidade espalhado pra tudo quanto é lado da tua casa. Chegou a hora de você proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que te dá a garantia de 5 anos. Olha só, você vai encontrar aí Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site para você consultar as lojas. É o www.sinteplast.com.br. Te mandar um abraço aqui para o Sérgio Gomes, que é o presidente, para o Marinho dos Santos e o Sérgio Del Nero, proprietários e diretores das lojas Rede Construir, ouvindo a gente atentamente. Muito obrigado pela audiência, hein? É, meus amigos, e impermeabilizantes é Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Essa, Construindo com Valor, de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem e Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também aqui em nome de Chevrolet, passe na rede Chevrolet, meus amigos, e conheça o novo Cruz. E também a nova S10 2017. Olha, até quem critica vai se apaixonar. É bem legal mesmo, hein? Em nome também de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra e Gol. E o Benjinho agora vem com o recado da BV. É você. Fala da BV Financeira aí. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97. É, seu Bento, e agora? Agora é a vez do Tricolor. Tricolor. Are you ready, São Paulo? Eu tô sentado na porra da madeira. Tá, beleza, já sabe. Vamos lá, quais são as novas? Vamos lá, o Tricolor que, olha... Pode ser que amanhã... Olha, não adianta mandar Twitter falando... São Paulo, o Aguinaldo não pode falar de São Paulo. Pode porque sim. Porque quando é pra dar um beijo na boca da Domênica, vocês gostam. É isso mesmo. Quando a gente se pega, quando a gente se beija de língua... Pera aí que eu vou defender você agora. Cala sua boca. Quando a gente tava trepada nós dois, aí eles gostam. Dá o quê? Da, uma... Não, trepada no muro. Ah, olha o respeito aí, ó, rapaz. Vamos lá, fala aí, olha aí, do Maicon, time do Agnaldinho. Pô, o Maicon relacionado pro... Possivelmente o último jogo dele com a camisa do São Paulo. Tá difícil lá. É, agora os Portuga quer mais... Morruga não quer saber, não quer, né, 10 velho? Milhões de euros, sem show, nossa, sem vela. Não adianta, é isso aí mesmo. Como não foi com o passe estipulado, agora os caras pedem o que quer. Entendeu? Então é isso aí. Outro clube que tá de olho é um jogador de São Paulo, é o Sevilha. No, de olho no Ganso, segundo informações, a primeira investida foi negada do São Paulo, mas vão continuar aí atrás do Ganso, o Sevilha, e da Espanha. Certo? Quinta-feira, próximo confronto contra o Fluminense. Quem rescindiu o contrato lá também é o Elton. Lembra do Elton, goleiro? Goleiro, 11 nossa, anos. Que era do Vasco, né? 11 caraca, anos. Velho. O Gustavo já tá lá no, em Portugal mesmo, ó. Será? O Elton... Sabe qual que é, Benja? É, o Elton tá com 38 anos. Acho, eu ia falar uns 40. Já era, tá com, né? 38? Tem 38? Não, mas faz tempo que ele 38. Foi pra lá. Ele tá lá 11, velho. 11 anos, verdade. Né? Então esquece. Eu ele achei jogou... Que o Elton tinha... Sabe, eu achei o Elton... Tinha 34. Inclusive, né? O contrato dele iria até o final de 2017 e ele tá avaliando a possibilidade de encerrar a carreira. Por isso que ele já quantos anos tá o Buffon? 40, não tá? 38. O Buffon é velho também, mas o Buffon tá voando, né? O Buffon. É. Mas o Buffon tá catando muito. O Elton ficou muitos anos por lá, hein? E o Praz é o Buffon brasileiro. Quem? O Fernando Praz. Você tá louco, vó? Você tá comendo biscoito demais aí, não é possível. Não, o Praz é melhor. Ei, pronto. Pô, você tá louco? Passou o biscoito. É, desculpa, eu falei bobagem, é melhor. Ah, não, é pior. Não, não é pior. Ó, Buffon, velho. O que que tem o Buffon? Ô, o Praz ainda tem que subir um pouquinho a escada. Não, é o mesmo nível, mesmo nível. É? Ué, é o mesmo nível. Ué, por que não? Tá certo. Só uma informação, né? Já minha que opinião, eu, não. Já que o Bota e o Sobra estão aqui, boa noite a todos, né? E aí, Pretzel? Em Pretzel. O que você acha, Pretzel? É, não, mesmo nível, não é achar, não. É, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho uma informação forte. Vai dar o furo agora. É, vou dar o furo forte aqui pra vocês. Zagueiro, vem ou não vem? Boa noite, RG. Boa noite, Domênico. Boa noite, Mano. Eu falei, boa noite. Boa noite, Benja. Ele não falou. Eu? Boa noite. Já respondeu. Boa noite, Bento. É. Ô, boa noite. Eu fui almoçar hoje no Sushi do Morumbi, né? No Sushi? Sushi do Morumbi. E eu espalho gravadores pelas mesas, né? Eu acabei pegando uma informação forte. É. O São Paulo tenta renovar com o zagueiro Maicon. Não, mas isso ele tá tentando faz tempo. Então, tá vendo? Peguei certo a conversa. Peguei certo. Aí, mas valeu a pena meus equipamentos. Mas a galera de Portugal não quer. Essa informação eu já não tenho. Melhor apurar isso, né? Ô, deixa eu botar um negócio. Pera aí, cara. Ô, Dinho, essa contratação. Essa contratação é o quê? É do cara. Então é isso, né? Então, ó, pode cravar, viu, Benja? Eu não sou amigo de diretor nenhum, não, mas, cara, eu tava hoje no japonês lá, tava forte. A conversa, viu? Pode ser que Maicon renove ou não. Tem essas duas informações aí. E o goleiro? O São Paulo vai continuar com o Denis? São Paulo tem um goleiro chamado Denis, né? Sim. E o reserva é o Renan Rocha. Vai continuar com o Denis ou vai tirar o Denis? É, a informação que eu tenho é que se o São Paulo contratar um goleiro muito bom, ele vai ser o titular, senão vai ficar o Denis. Essa é a informação que eu tenho. Senão fica o Denis. Pode cravar isso aí, pode cravar o furo gostoso. Beleza. Entendi. Ah, entendi. Entendi. Então tá bom. Crava o furo. Então vamos lá, né, seu Bento? São Palmeira. Vamos ao líder do campeonato. É isso que eu tenho que falar. Isso aí, vamos ao líder. Vamos ao time que tem que ser batido pelos outros. Isso aí, por enquanto. Ô, Domérico, tem uma reunião, vai começar. Deve estar rolando agora. Pera aí, ô, manezão, xiu o quê? Tá rolando aqui uma. Acompanha hoje aí a lavagem de roupa suja, né? É legal, tem que mandar embora mesmo. Fala aí, ô. Mandar embora, o cara é funcionário, pai de família. Então eu vou te falar já a informação. Vai, se fosse você, velho. A gente falou bobagem. Tá tendo agora uma reunião entre o Paulo Nobre. É, o Lucas Barrios e o... Oletri, Paulo Nobre. E o Cuca. Certo. Pra decidir o futuro do jogador, né? Teve um leve... Desentendimento. É, primeiro... Ah, o cara não joga, velho. É, o Cuca embora. Primeiramente falou na mas aí fala pro cara, né? Não fala na rádio, né? É. Tudo e bem, aí... tem que falar mesmo, tem que cutucar o cara mesmo, velho. Senão, eu também acho. Que se dane, mas velho. Mas cutuca internamente. Não, mas falaram... Ó, pera só um minuto. Falaram um monte do Cleiton Xavier... É. E ele se melindrou? Ah, mas ninguém foi a público. Voltou e tá jogando. Mas, ninguém foi a público falar. Ele falou sim, o que aconteceu, Domingo? Peraí, deixa eu contar aqui. O Cuca deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes onde falou que tinha conversado com o Lucas Barrios e o jogador tinha interesse em sair do Palmeiras. Sim. Certo? Sim. O Barrios, em contrapartida, falou que não tem nada a ver isso, que quer continuar. e também não entende por que não vinha sendo relacionado. Não é utilizado. Exatamente. Devido ao esquema que vem jogando hoje, sem centroavante. Tudo isso via mais... entrevista. É, via online. Via online. É. E aí, e agora vai ter uma conversa. Um tete a tete. Vai ter um entre os três para resolver. Inclusive, o senhor Beno acabou de sair aqui, ó. Às 5 horas e 54 minutos, agora um pouquinho, há 5 minutos atrás, então, que o Palmeiras procurou já a patrocinadora, que é a patrocinadora do Palmeiras, comprou e paga o salário dele, e já recebeu o aval para negociar o Barrios. Sim, tá aqui, ó. A patrocinadora já deu o aval. Se quiser negociar, vambora, é nóis. Sim. Então, velho... Aí, Corinthians. Mas o Cuca relacionou o jogador com o próximo jogo. Olha só que legal. Aí, Corinthians. O Barrios vai pro Corinthians e o Pato vem pro Corinthians. Não, pega o Pato e fica com o Barrios. Fica com os dois. É. Fica com os dois. Não, fica com o Pato e fica com o Barrios. Não, fica com os dois. É legal ter um elenco forte. Não, mas o... Então traz o Pato, pode vir. Palmeiras é um time rico, então leva. Pode vir. Não, o Pato pode vir. Olha, só mandar o Rafael Marques. Faz favor. Mas o Rafael Marques seria bem-vindo. O Barrios não. O Barrios pode... Vocês querem o coisa pelo Pato? Como é que chama? Rafael Marques? Quer? Rafael Siqueira. Não, não, é... Independentemente do Rafael Marques vir ou não, fica com o Pato em definitivo. Não precisa mandar ninguém. Paga só o salário. Deixa com nós o Pato? Pô, vai leva lá. Hoje. O senhor queria, vovó? Quer, se quiser, quer, eu pego o Pato agora e levo lá. Vamos. Já levo no CT. Pode fazer aquela prova no fone? Você troca... Se o Pato vier pro Palmeiras, vai ser o maior artilheiro de toda a história do campeonato. Ideia. Quem que você tiraria do ataque do Palmeiras ali pro Pato jogar? O Rafael... Peraí. Alexandre, Roger, saiu. Não. Jesus? Eu faço o que eu quero, Jesus, meu time. Pera, cidadão. Você não sabe a escalação do teu time? Não. Você não sabe a escalação do teu time? Vou te falar, o ataque do Palmeiras hoje é Roger Guedes, o Gabriel Jesus e o Dudu. Você tira quem pro Pato jogar? Eu não tiro ninguém hoje. Olha só. O Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus vai servir a seleção aí na Olimpíada. Aí tudo bem, mas ele hoje joga... não tiro. Hoje o Pato era banco. Calma, mas ele joga... Ele vai... Gente, precisa de um... vai estar lá... Vai demorar ainda. Ele vai... Mas ele pode ficar no banco, não tem problema nenhum. Ele ficou tanto tempo no Corinthians, no banco. Quem? O Pato ficou no São Paulo. Pra ele é até melhor, que aí não precisa jogar... Pronto. Entendeu? Sou eu! Ele fica no banco, ele joga de vez em quando, ele entra num jogo ou no outro. Ué, elenco forte, filho, ó. Pode vir, se o Palmeiras, se vocês quiserem jogar na nossa mão, é nós. Eu prefiro... Não, eu aceito, mas eu prefiro o Leandro Laranja, viu? Quem? Pereira? Mas ele já tá lá. Ele é bom de grupo. Não é laranja, avó, é banana. Banana. E para de chamar ele de banana, que ele fica chateadinho, viu? É, mas se quiser, pode vir, não tem problema não. Se quiser, pode vir aí, que é nós. Né, seu Bento? Então, não é isso aí. Tem mais alguma coisa, seu Benga? Não, acho que só isso do Verdão, né? Só isso aí. Só isso aí do Verdão? Palmeiras que pega na quinta-feira... O Figueirense aqui. 17 mil ingressos já vendidos. 17 mil ingressos vendidos? Então tá bom. Estádio 97 pela Energia 97. Dando sequência ao programa. Lembrando hoje, mais uma vez, ouvintes virgens. Aqueles que nunca conseguiram ligar jamais, uma única vez sequer aqui no nosso programa. Hoje participando, tá bom? Este é o Estádio 97, em nome de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar, hein? Em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E você, hein? Agora eu vou falar de Pizza Hut. O que você tá achando da semana, hein? A minha semana tá ótima, ou melhor, tá irresistível com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, você ouviu. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Ó, não é brincadeira não, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu tô repetindo aqui, viu? É isso mesmo, é muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez o sabor é mozzarella. Ah, o Benjamin abriu o sorriso, adora mozzarella. É só você ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. E aí, hein, que tal aproveitar agora mesmo, hein? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez, hein? Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97 na Energia 97, começando com os ouvintes a partir de agora. Só lembrando que quem ligar aqui, dizendo assim, ó, só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, já concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Lembrando que também todo mundo concorre, né? No final do programa, um boné da Energia 97, uma camiseta Estádio 97 e aquele jogo de futebol de dados do Sem Parar, um presente do Sem Parar pra você, tá bom? Mande sua mensagem também a partir de agora também pelo WhatsApp da Energia. É o 943530150. 943530150. Este é o WhatsApp da Energia 97. Tá bom? Ô, Domênico. Nós também estamos lá no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você visualiza nós lá ao vivo fazendo o programa aqui na Energia 97, certo? Você tá vendo o Bago. Ah, não, agora você tá vendo o Domênico aqui. Agora é você. Ah. Ô, só fazer um convite rápido aqui, todos os ouvintes. Sábado eu vou estar no Teatro MC, na Vila Leopoldina. É, Avenida Imperatriz Leopoldina 550, com meu solo Não Seja Rude. Sábado agora às 11 da noite. Entre lá no Compre Ingressos e adquira o seu ingresso pra me ver. Eu faço as imitações do Benjamin. A mais pedida do show hoje é Benjamin. Tô falando sério. É sério? Tô falando. A imitação do Benjamin é a mais pedida. Eu? Meu, se eu imito ele... Ah! Aí, meu, o vendidinho, meu... Mas se esse cara que delícia... O Sombra tem razão, amigo. Hein? Você, quando você imita ele, você põe um nariz grandão, não? Como você faz? Não, não dá até porque o microfone tem que segurar, mas daria pra fazer. Daria. Uma homenagem ao Benjamin. É. Como eu faço homenagem ao Casão, uma homenagem... Ele gosta, o Benjamin eu gosta. Eu sei que ele gosta. Outro dia era 2 da manhã, eu recebi um WhatsApp, viu, RG? Ô, mita eu aqui que a Rê quer ouvir. Aí eu mandei pra ele no áudio. Aí ele falou com a esposa? Rola isso aí? Ah, não, é que a Rê acha engraçado também. Aí eu mandei com o maior prazer. Você pediu? Então... É? Você pediu? Então, Sim, sim. Aí mentira isso. Não, eu que pergunto. Você falou de coração que eu... Aí eu lhe pergunto. É de coração? Não, era 1:30, não era 2, vou falar. Eu liguei pedindo isso? Não, você mandou WhatsApp, o que não é ligar. Eu mandei o WhatsApp pedindo isso? Não, você mandou a mim. Eu mandei, vou repetir, eu mandei o WhatsApp. Sou eu? Não, de coração é forte. Não, você não mandou, mas a vontade, você, você teria vontade de mandar. Eu sei que ele queria ouvir. Você recebeu uma transmissão de pensamento. De eu mandar um WhatsApp pra esse mala, hoje é zero. Zero? Dá mais 1:30 da manhã. Nenhum. Hoje? Ah, um. Zero. Ô, mano, por que esse cara tá me atacando hoje? Ah, você... Já percebeu, né, mano? Era maldade com você, hein? Fala comigo só na pessoa jurídica, velho. Vamos lá, as primeiras ligações. Lembrando, ouvintes apenas virgens. Aqueles que nunca conseguiram ligar uma única vez sequer, né, Manu? Vamos lá? Eu sei que faz um mês, mais ou menos, algum amigo meu tava num stand-up desse mau caráter aí, e o cara mandava umas mensagens pra mim e falou, ó, meu, o cara tá te rasgando aqui. É, deixa ele, velho. É o brother da casa italiana lá, né? Abraço pra ele. Um abraço pro Fabinho Raiola. Palmeirense. Grande Fabinho Raiola, o melhor azeite do Brasil. Um abraço pro Fabinho Boiola. Beijo, Raiola. Raiola. Ah, Raiola. Mas não é Raiola. Bom, vamos lá, Asdrubal, tocou, tem ouvinte. Pronto, Speed. Ai, os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. Alô? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, quem é? Fala, Domênico, Alan. O Alan, tudo bom? Beleza, e você, Dodô? Tranquilo, Alan do quê? Alan. Santana com 2 L's, Bá. Alan com 2 L's? O Bá foi fazer o número 2, ele já volta, velho. Peraí, só um minuto. Alan do quê? Alan Batista Santana. Batista Santana. E você tem quantos anos? Eu tenho 32, Dodô. 3.2, RG. O que você acha hoje? Acho que tudo isso aí é no armarinho, né? Armarinho? Por que armarinho? Alan, o barbante, a linha, entendeu? Sensacional! Nota! Produtos de armarinho. Eu adoro empinar pipa, meu. Você foi muito bem, RG. E eu achei também que você poderia falar que o cara curte uma pinga, né? Alan Bic? É. Alan Bic? Ou que ele curte Fórmula 1, Alan Prost. Alan Prost. Alan Prost. Ou também, RG, que ele é fanático por futebol. Por futebol... Alambrado. Alambrado. É. Alambrado. Frequento Alambrado. Tá bom. E o bairro que você mora, qual é? Vamos ver, Benjinha. Você conhece tudo de São Paulo. Jardim Vista Alegre. Ih, rapaz. Olha, não tem nada de rapaz, não. Não? Não, não, não. Já não sabe onde é? Não, eu sei. Eu sei até porque tem uma recordação muito bacana de Jardim Vista Alegre. É legal lá? É legal, cara. É legal. Na época que eu morei lá, como eu não... Tipo, eu trabalhava muito. Ah. E aí eu só vinha mais pra dormir. Ah. Mas é ali perto, se não me falha a memória, é perto da freguesia do Ó, lá na Zona Norte. É? Como é que é? Ih, perto freguesia ali, do tem ali perto da freguesia do Ó, o Jardim Vista Alegre. Sensacional, bem já GPS mesmo, tem jeito. Só que na Benjinha, época... você tem que... mas eu acho que você não morou por aqui não, Benjinha. Acabei de falar que eu morei, mas era uma época aí que eu morei pouco e eu trabalhava o dia inteiro. Então eu conhecia muito pouco, porque eu só chegava mesmo pra dormir. É. Mas eu não morei muito, não, mas conheço, porra. Ô mano. Oi, mano. Ô, mano, você acha que ele morou aqui? Aqui é a região da Brasilândia. Você acha que ele morou aqui mesmo? Ó, o Benjamin, na época das vacas magras aí, o cara morou sim, mano. Fala então, vai. Fala algumas avenidas, alguma rua lá. Quero ver. Olha, tem aí a... Pô, eu almoçava direto lá na... Ah, aonde? Puta, como chamava? Na Bacota ali, você não colocou? Na Ibiraras. Como? Como? Já rotou, velho? Aquela Itatiba do Sul. Você tá demais, Benjinha. Você é sensacional. Tinha, tinha a Manassaia. Isso, ô Benjinha, sabe quem morou aqui? Viola, você lembra do Viola? Era seu vizinho, não era? Viola. Ó, e eu vou te falar aí, a minha casa, vou até te falar onde era, na Trajano de Carvalho. Você tá demais. Benjinha é meu vizinho, eu não sabia. Não, fui. Agora, não é mais. O bairro ganhou 5 estrelas agora, Dudu. É, mas não é mais, né? Faz tempo que não é lá. Uma rua tradicional aí na quebrada é a Firminópolis, mano. Você conhece, né? É, você conhece, hein, mano? Pô, sou Zona Norte, Paquito. O bagulho aqui é louco, mano. Ah, eu não sou, mas eu fui, Paquito. É, o bagulho... Tá bom. O bagulho é sério, mano. Vamos lá, e o time? Ah, todo poderoso Coringão, Dodô. Ah, é nóis, mano. Rumo à liderança novamente, epa, mano. Epa. É isso aí, mano. Eita, digo eu. Não, foi fazer a comparação aí do Prass com o Buffon. Cadê o momento fanfarrão? É porque ele é o Buffon brasileiro. Aonde, velho? Ô, vovó, pode ser aí, beleza, vovó. Tá bom, beleza. Quer dizer que o... É o que eu falei. O Prass é ruim, então. Não, não é ruim, mas tá longe de ser o Buffon, velho. Não, não era ruim, mas comparar com o Buffon... Por que não? Nem a micose do dedo do Prass é igual do Buffon. Tá de brincadeira. O Buffon... Ô, mano, o Buffon já ganhou Copa do Brasil? Então chupa. Ah, não ganhou, nunca ganhou. Chupa. O Prass ganhou duas. Então. Fala aí, mano. É, o Corinthians aí lutando contra a China, lutando contra a CBF... Lutando contra a mídia antes. Lutou contra o mundo. Sim. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, literalmente. Inclusive contra essa mídia antes aí que impera aqui em São Paulo. O Corinthians hoje é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, empatado em número de pontos aí com o Santos, que é o terceiro, e somente 3 pontos atrás do líder, que é o Palmeiras, cara. E o Corinthians vai pegar o bônus round agora, que é o América Mineiro, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos passar o trator amanhã, hein, mano? Olha! Fácil, vamos passar o caminhão. Não tem essa, não. Eu acho também. Eu acho que a grande dificuldade agora do Cristóvão, mano, vai ser manter o mesmo ritmo dos jogadores, o que é muito difícil, né? Eu acho que o que ele vai ter que trabalhar, acho que o Lance colocou uma reportagem bem assertiva nesse sentido, falando que o que ele vai precisar trabalhar é vestiário, né? Não deixar os caras começarem a reclamar, como foi o seu Romero, que também nunca fez nada e já começou, né? Porque o Tite me deixava no banco, né? Não pode. Então, o cara, mano, tem que ficar nas deles lá, meu. É, o Tite, ele já tava sofrendo um problema como esse, já no término da passagem dele pelo Coringão. É, foi assim com o Romero, que mostrou insatisfação na época que, inclusive, o Tite ainda era treinador. Ele declarou aí para uma rádio, não vou me recordar qual foi que eu ouvi, mas ele dizendo mesmo, com todas as letras, falou, eu esperava jogar, eu não tenho recebido muitas oportunidades, eu sou artilheiro do time no ano, se não houver a possibilidade de ser titular, eu pretendo ir embora, gostaria muito de ficar, mas eu não tô jogando, isso tá sendo ruim para mim. Eu ouvi o Romero falar isso. Depois aí teve aquela substituição aí do Cássio, que também demonstrou insatisfação contra o preparador de goleiros e, consequentemente, contra o Tite também, pelo fato dele ter ido pro banco. E eu acho, eu concordo contigo, o Cristóvão, ele vai ter que saber agora lidar com essas situações, porque na última partida do Corinthians aqui contra o Santa Cruz, o próprio Guilherme, quando saiu ali do jogo, ali na saída do gramado, ele também falou, não entendi o porquê eu saí do time, em termos de números, eu sou jogador aí que mais tem participado, criando jogadas de gol e etc e tal. Agora o cara vai começar a testar o treinador, velho. Porque uma coisa é o cara bater de frente, lógico. Uma coisa é o cara bater de frente com o Tite e saber que ele vai estar comprando uma baita briga. Outra coisa é o cara chegar e falar, esse Cristóvão chegou agora, o cara não era unanimidade na diretoria, o cara não é aclamação na torcida. Então agora é a hora de eu começar a reivindicar e ganhar minha titularidade no grito. O que vai ter agora de jogadores aí fazendo isso não tá escrito. O Cristóvão precisa mostrar pulso. Exemplo que você deu foi perfeito. Olha o Cássio, olha a falha que ele deu. Filho, então vamos começar a treinar um pouquinho mais e falar menos. É, a gente sempre teve os méritos exatamente por isso. O Tite sempre manteve o grupo unido, mantendo a humildade. Por que só o Tite sair, o pessoal vai começar a querer se rebelar? Não pode, não vai vir por aí. Só que agora, aí entra uma outra figura muito importante. Tem que ser o presidente do clube. Não, né? Eu acho que nem o presidente. Ah, eu acho que tem que ser, viu, RG? Mano, mas tem que entrar aquela figura que é a que o Alessandro vai exercer agora. Concordo, no, também, no lugar do Edu. Porque mas é que tá. Não pode deixar estourar agora tudo em cima do Cristóvão, entendeu? Mas o RG, eu não acho que o Alessandro hoje ele tem essa força pra fazer isso. Dele entrar no gramado e falar, bacana, o negócio é o seguinte, quem manda aqui é o cara. Ele tá lá, ele foi porque promovido. Coisa, não, ele foi promovido pra isso. Uma é coisa, a função dele. Então, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa, RG, por exemplo, é chegar o Edu Gaspar, que já tem uma bagagem. Você me deixou confuso agora. Você falou uma coisa, outra coisa. E você falou coisa de novo? Sim, a terceira, lógico, é pra dar uma. Fala de novo, que eu me confundi, eu vou anotar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa coisa. Ah. Tá certo? Chamada. Aquela frase assim. Essa coisa é chamada. RG, chamada bagagem, chamada lastro. Quem poderia mostrar nesse momento é Edu Gaspar. O Alessandro, por mais que ele seja um adjunto, naquela oportunidade aí, tava ali meio que pegando uma moral, pegando um pouco de experiência junto com o Edu, com o Roberto. E agora ele está, né? Então, agora ele está. Mas é diferente, amigo. A moral mantém. É diferente. O Alessandro, ele chegar hoje aí e passar um voto de credibilidade pro Cristóvão, na minha opinião, com todo o respeito ao Alessandro, não é um negócio impactante que o jogador vai olhar e falar, opa, é o Alessandro que tá falando. É por isso que eu acho que o Roberto, o presidente do Corinthians, ele precisa estar no gramado e falar... Rapaziada, o negócio é o seguinte, preciso de 5 minutinhos aqui com vocês. É, eu ouvi jogador insatisfeito aí que pediu titularidade, falou, não vou nomear quem é. Fala, mas tem jogador fazendo beicinho, porque o cara ou saiu do time, ou então o cara tá no banco e não tá sendo aproveitado. O negócio é o seguinte, bancamos o Tite em 2011, depois daquela derrota contra o Tolima, e agora estamos fazendo isso com o Cristóvão também. É o presidente que tem que chamar a responsa nesse momento, RG. Concordo. Ele não tem que praticar nenhum tipo de ingerência no trabalho do treinador, ele não tem que chegar lá comendo toco de ninguém, mas ele precisa mostrar pro grupo de jogadores que eles estão do lado do treinador, estão do lado do Cristóvão. Independente do que aconteça, fala, o Cristóvão é o nosso técnico. Mas a gente contratou o cara porque a gente confia nele. Então, quem não estiver satisfeito, que dê um passo à frente, que eu vou lá na minha sala e rescindir o contrato agora. Fala, quem que não está satisfeito aí? Quem está querendo sair? Tem alguém insatisfeito aqui? Tem alguém aí fazendo bilu-bilu aí, o cara está fazendo beicinho porque não está jogando? Se tiver, fale agora na minha frente ou cale-se para sempre. Aí todo mundo possivelmente vai enfiar o rabinho no meio das pernas, vai todo mundo ficar olhando pra baixo e falar, estamos conversados, vou perguntar de novo, tem alguém insatisfeito aqui pelo fato de não estar jogando, ou pelo fato do treinador não estar aproveitando momentaneamente, porque aqui ninguém sacaneia ninguém, aí todo mundo vai ficar olhando pra baixo da mesma forma sem falar nada, fala, então beleza, estamos conversados, o treinador é o Cristóvão, não quero ouvir um pio de algum jogador fazendo aí mimimi na mídia. Boa, concordo plenamente, mano. Eu acho que agora é o momento mesmo deles baixarem um pouquinho a guarda, deixarem o Cristóvão pelo menos tentar fazer o trabalho dele. Ele também não é o técnico que eu queria pro nosso Corinthians. Lógico. Mas assim, eu acho que ele tem que chegar lá e agora tentar pelo menos desenvolver um bom trabalho. Concordo. Né? E os jogadores têm que dar credibilidade. Porque assim, até então, o Corinthians tá como o último campeão brasileiro, né? A gente não pode esquecer isso, então chupa todas as outras torcidas. E nossa, que medo, hein? Que medo, hein? O gambazinho. Tá certo você, irmão. Continua e aí. Tem que fazer com que os jogadores agora entendam que é o momento deles individualmente fazer isso dentro de campo. Fora de campo, não. Fora de campo tem que deixar pra diretoria, só isso. E ô, amigo, eu não sei qual que é seu ponto de vista com relação a isso, mas, por exemplo, nesse time do Corinthians aí titular, eu sacaria o Rodriguinho do time, porque eu acho que ele não tem bola para ser titular do Corinthians. Eu daria uma oportunidade aí ou pro Maicon ou pro Camacho também, que fez um bom campeonato paulista. E lá na frente, cara, independentemente de acharem que o Romero é bom, eu também gosto do futebol do Romero, mas ele não tá bem. No meu ponto de vista hoje, o Romero tá muito abaixo do que ele pode render. Eu colocaria para ser o centroavante do Corinthians hoje, diante das peças que nós temos ali, eu colocaria o Luca, mano. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, eu gosto muito do futebol do Luca também. Caiu bastante nesses últimos jogos, mas não sei porquê, mas eu ainda gosto muito do Luciano na frente, mano. E eu acho que esse gol que ele fez no sábado vai começar a abrir novamente a porteira ali, ele vai começar a mandar bastante gol pra gente, viu? Então, aqui na última partida aí, o Cristóvão ele acabou sacando o Guilherme do time, ele jogou com 2 meia só. De um lado o Giovanni Augusto e do outro lado o Marquinhos Gabriel. E na frente ele colocou o Luciano junto com o Romero. Você preservaria 2 atacantes ou você voltaria com aquela formação que o Corinthians usou durante muito tempo, jogando com aquela linha de 3 ali? Giovanni Augusto, o Guilherme e o nosso querido Marquinhos Gabriel. Não, eu jogaria exatamente como você colocou, mano. Sacaria o Romero desse time aí, dessa formação que o Cristóvão colocou e colocaria o Luca, com toda certeza. E você voltaria com o Guilherme pro meio campo? Sim, exatamente. Não, não, deixaria no meio de campo Marquinhos, Gabriel e o Giovanni Augusto. E na frente, junto com o Luciano, você colocaria quem? O Luca, com certeza. Ah, entendi. Com toda certeza. Ah, beleza. A gente tem que jogar pra cima. Até porque, eu achei impressionante, na primeira rodada do Brasileirão, o Grêmio se fechando totalmente contra o Corinthians. Todos eles estão jogando na nossa casa, fechados e tudo mais. Então a gente tem que ir pra cima mesmo, tem que aproveitar. O Corinthians precisa melhorar, cara, o aproveitamento dele como visitante. O time concordo do Corinthians tem uma das piores campanhas aí como visitantes, cara. E você não pode ter uma campanha ridícula assim, porque todo mundo sabe, a obrigação é você ganhar os 3 pontos dentro de casa. Mas o que vai fazer a diferença aí do campeão para os demais é o quanto você vai buscar de pontos fora de casa também. Porque não adianta nada você ter uma campanha muito boa só dentro da tua arena e fora de casa você ter um aproveitamento de rebaixado. O Corinthians ele precisa melhorar esse aspecto também, né? Verdade, concordo plenamente, mano. Eu acho que agora aproveitar esses pontos que nem São Paulo, nem Palmeiras estão aproveitando tanto fora de casa, desses times pequenos, e tem que ganhar, é obrigação. Porque lá na frente é aquele negócio, chega no final do campeonato, faltou 2, 3 pontos, como é que a gente faz? Largou a mão no começo do campeonato, no final vai fazer falta sim. Concordo contigo. E só pra finalizar, mano, se o Roberto estivesse ouvindo o programa agora e você pudesse indicar um jogador pra ele, quem que você indicaria pro Corinthians trazer? Um jogador só, aí você escolhe se do meio campo, da defesa ou do ataque. Então, eu ainda acho que a gente precisa de alguém na defesa, o mano. É. Eu acho que a nossa defesa ainda merece um zagueirão mais conceituado mesmo, um Alex, alguém que de repente faça a diferença, viu? O Santos parece que tá negociando com o Alex aí, que tava jogando na Itália. Você gostaria do Alex, cara? Eu acho bom zagueiro também, mas faz tempo que eu não vejo jogando. Eu concordo que ali na defesa a gente precisava de alguém pra poder começar a montar o restante do time. E o restante, pelo menos, tem um pouco mais de segurança, os nossos volantes que saem bem, né? Por mais que eu não goste tanto do Bruno Henrique, eu acho que falta alguém ali na defesa pra que ele sinta mais seguro pra sair um pouquinho mais. E os outros volantes também. Então, acho que começando pela zaga, a gente consegue reformular o time novamente. E o Messi, que falou que tá com o saco cheio da Espanha, interessa, velho? Quem? Messi. Não lembro desse jogador. Eu não lembro. Messi falou que tá com o saco cheio da Espanha? RG tá sacaneando, você vai abraçar a ideia da RG, mano. Mas, ô amigo, manda seu placar, então. É. América, Mineiro e Corinthians amanhã, o jogo depois da novela, né? Depois do picote do tio Chico lá. Boa. 3x0 é um placarzinho bom. Onde é lá, boa, né, boa, é lá. Mas o América é o último campeão. Mas pera lá, velho. Não, só pra saber, sei lá. Mas não, é um pouquinho mais. Você... Não é obrigação, não, né, Dudu? Qualquer um que for jogar lá, é a tela do carro no Street Fighter, esse América Mineiro, velho. Isso é louco. Não, eu concordo, aí que tá. Porque vocês estavam falando de time pequeno, né? E eu acho que o time, esses que estão disputando o título, RG, isso todo ano é assim, né? Aquele que perder ponto pra esses times aí menores vai fazer falta na frente pra ganhar campeonato. O Santos ficou fora. Ou chegar em Libertadores. Isso é a minha opinião. Ficou fora da Libertadores. Vai ver por que foi que ficou. Porque não ganhou os pontos que perdeu na vida pra time médio. Pra time médio, pequeno, né? Então tá bom, Alan. Um grande abraço pra você. Obrigado aí pela sua ligação, viu, meu velho? É nóis. Vou mandar um abraço pra todo mundo. Falar que vocês são impagáveis. Escuto vocês há muito tempo. Impagáveis. Impagáveis. Eu já participei do Como Estranho no Ninho aí, já vi a bagunça aí toda rolando, já escuto vocês há muito, muito, muito tempo mesmo. Tempo atrás eu encontrei o Benjinha lá no Higienópolis, coitado. Até gritei, ele tava com o Sami. Gritei do meu carro, beija, coitado, ficou até assustado. Desculpa aí, tudo bem. Ele se assusta, velho. Mas quando grita, ele assusta. Assim, é nóis. Vocês são nossos astros. Pode gritar sempre. É nóis. Pode nada, velho. Pode sim. Ó, Higienópolis, quando você grita o nome de alguém na rua, assim, e tá com o carro andando rápido, velho, a chance de você tomar um tiro é muito grande. Muito grande. É verdade. Ainda mais quando for o Benja, imagina a suaca atrás de mim. Mano. Porque o outro carro que vem atrás, os caras não perdoam, mano. O pessoal não sabe. E ontem o Lute Landucci foi sensacional. Lute. O cara, porque, cara, amanhã, cara, vai ter muita coisa. Graças, cara, a escada do Benjamin, cara. Se eu não falo isso, ele fica me olhando bravo, cara. Valeu, cara. E Benjinha, sabe o que faltou? O quê? Isso aí? Ele é comparado com o irmão dele. Não entendi. Como é que ele é comparado com o irmão dele? Não entendi. Como? Cara. Cara de um focinho de outro. Cara, essa aí foi médio, cara. Quando é parecido, cara, se fala. Valeu, isso. Cara, boa ideia, cara. Cara de um fucilhota. Boa, amigão. Você foi bem pra caramba. Valeu, beijinha. Valeu, muito abração, obrigado. Mano. Grande abraço pra Falou. Vocês. Foi um grande prazer, viu? Valeu, irmão. Prazer foi nosso. Falou, obrigado, velho. Só um abraço a todos os propagandistas aí de São Paulo. Tudo gente boa. Boa. Muito bom. Tá bom. Traz um remédio pra gente aí. Um abraço. Pode abraço. Deixar Viagra pra todo mundo aí. Tchau, um abraço. Eu não preciso. Tchau, tchau. Ah, falou, estádio 97 pela Energia 97, em nome aqui de... Deixa eu ver aqui. Ah, em nome de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. É, meus amigos, e agora o recado que eu vou dar pra você aí, que você que não tem seguro, né? É, meu amigo, vou falar aqui pra você que ainda não conhece também o seguro residencial HDI. Presta atenção porque vale a pena, hein? Olha, sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo assim, micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoquinha, né? Aquele pneu de bike que tá lá furado. Quando você ia sair pra pedalar, né, mano? Você vai pegar a bicicleta e ver o pneu furado. Pô, essas nem coisas fala, são chatas, né? É aqueles inconvenientes assim. E pra esses inconvenientes, a HDI criou aí um serviço que é o máximo da conveniência. É um HDI em casa. Um HDI em casa conserta eletrodomésticos. Tem até cobertura para peças, que ao contrário aí de outros, em que você paga isso à parte, hein? É. Sua bike quebrou? É, o HDI em casa resolve. De pneu furado a corrente quebrada... O HDI resolve. Ah, quebrou longe da casa e você precisa de repente de transporte? O HDI em casa quebra esse galho para você também. E tem muito mais. E olha, tem danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização. O pacote de coberturas é enorme, cara, enorme. Tem até serviço de pet para você ter uma ideia. Que legal, né? Quer saber mais, né? Ficou curioso? Fale com o seu corretor sobre o HDI em casa. Porque para resolver os problemas na sua casa, o HDI também é... De bate-pronto, Estádio 97 pela Energia 97, que também vem em nome de Extra, Benja. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Amanhã é dia, minha gente. Dia de jogo, dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar Itaipava bem gelada e ver o seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Pois é, é hora de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, o que, que não pode faltar? Responde, responde. Lógico, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e com sua família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? É, só com moderação. Olha quem tá chegando por aqui, hein? Boa noite! Boa noite! Boa noite, Jorge Carmelo! Isso é vinheta de boa noite? Você viu? E agora eu tenho vinhetinha, né? Essa rádio popular sempre tem vinhetinha. E é o seguinte, viu? RG, todos aqui. E aí, Carmelo? É uma delícia estar aqui com vocês, porque eu tô muito emocionado. Fazia tempo, hein, que você não aparecia na rádio. É porque eu vim bolando aqui. É. Um festival muito bacana que vai rolar em São Paulo. É o maior, o maior festival de rádio do Brasil. Epa! É o festival de rock da energia e alegria da cidade. Oh, que joia, velho. Festival bacana, de rock da energia e alegria da cidade. Essa aí é pro Benjamin, viu, Benjamin? É o festival de rock da energia e alegria da cidade. Olha só, com atrações como Lucas Luco. Mas Lucas Luco como é rock? Assim, tem compromisso. Isso não é rock. É o timbre de rock da guitarra, igualzinho. Tem Edson e Hudson. Mas isso não é rock. Tem Bruno e Thiago. Mas não é rock. Thiago e Bruno. Mas não é rock. E tem o cantor Bruno e Thiago. Mas não é rock. É rock, sim. Mas não. Como é que é esse trio aí? É sertanejo. Não, tem o Bruno e Thiago, é uma dupla. Bruno e Thiago. E tem o Thiago e Bruno. Thiago e Bruno. E tem o cantor solo Bruno e Thiago. Que beleza, hein? Todos eles no festival de rock da Energia Alegria da Cidade. Você tá convidado, você que adora o rock. O Benjamin. Mas isso não é rock, tá, cara. Claro que é. Olha só, pensa bem. Os timbres da guitarra são fortes. Eles têm estilo e atitude no palco. Isso é rock. É o rock da heresia e alegria da cidade. E olha que bacana, hein? Serão dois dias de muito heavy metal sertanejo. Sabe aonde? Heavy metal sertanejo. Heavy metal sertanejo na Praça Campo de Bagatelle, em Santana. Olha aí, o lugar dos festivais mais legais de São Paulo. É, o Sombra tá aqui, é o primeiro festival de rock da energia aqui da cidade. O Edson e Hudson, sem compromisso. Ó, pra você que se interessar, você como Benjamin, Os ingressos estão à venda na barraca de suco do Ricardinho, lá nos shoppings Itaquera, West Plaza e Taboão. Além dos ingressos, todo mundo deve levar 1 quilo de carne louca não perecível que a gente vai doar. E a gente vai doar para todos os funcionários da Energia Alegria da Cidade. Pô, isso vai, eu adoro carne louca. É, cara. Então tem que levar 1 quilo não perecível. Adoro. 1 quilo não perecível. É, e ó, só para explicar para vocês que durante toda a semana aqui na Energia Alegria da Cidade, a gente vai sortear ingressos durante toda a programação. Aí você pode fazer como a Isabela Slene. Ela respondeu... Isabela Slene. Isso é. É uma pessoa só? É uma pessoinha, Isabela. Ela liga aqui todo dia, super legal. Ela mandou pra gente aqui, ó. A pergunta, ela respondeu: qual rock mais marcou sua vida? Ela respondeu: Gatinha Assanhada, do Gustavo Lima. Ela foi sorteada e ganhou na hora. Só lembrando que as 3 primeiras pessoas que ligarem e arrotarem no ar ganham um par pra ir na pista VIP dos festivais. Pô, por que rock? Arrotar, o Carmelo? É rock. Pô, mas o Hudson e Edson lá... Não, Edson e Hudson. Isso aí não é rock. É o Sombra. Olha que legal, ó. Vai ter Lucas Luco, sem compromisso, Edson e Hudson, sem compromisso, Edson e Hudson, Bruno e Thiago, Thiago e Bruno e o cantor Bruno Thiago. Vai ser muito bacana, ó. É, todo mundo que comprar os ingressos ganha uma camisa personalizada de caveira com a foto do Edson Hudson. Olha aí que gostoso. Meu Deus. Bacana, hein? Agora imagina, Benjamin. Oi. Imagina que delícia você abrindo uma rodinha de rock ouvindo a música Mozão do Lucas Luco, hein? Mas isso não é rock, ô Carmelo? Ah, é bom demais, hein? Mozão? É. Imagina um bate-cabeça no sertanejo. Ó, ouvindo o Mozão, hein? Que delícia. Então é o seguinte. Festival de rock com Edson e Hudson, Lucas Luco, Bruno e Thiago, Thiago e Bruno, Bruno e Bruno Thiago. É só aqui na Energia Alegria da Cidade, viu? Você esqueceu de um. Qual? Você falou Bruno e Thiago e falou Thiago e Bruno. E o Bruno e Thiago. Aí tem o Bruno e Thiago. E sim, esse aí. É o mesmo cara. Não, que você tinha esquecido. Ah, esqueci, é verdade. Eles vão ficar chateados. Falou só dois. A gente tem todo um esquema com o gravador aqui. Se a gente erra o nome, ferrou. Tá bom? Então, eu quero que você vá lá assistir, viu, Benjamin? Se você quiser apresentar o festival, você que conhece de rock, fica à vontade. Eu vou só com um saco daquele supermercado, sabe? Botar dois olhinhos. Olha que legal, hein? Então, um beijo pra todos vocês, RG, Mano, Benjamin, Sobra que saiu e o Domênio. Beijo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai. Ah! Sentiu beijadinha? É pra você. Você pretende um dia levar o Dodô pra ser locutor lá da rádio? Ah, é muito caro, né? Eu caro. Queria que ele fosse a voz padrão. Soletrando. A gente erra. É que eu fiquei emocionado. Porque pra mim é um deus da comunicação. É? Mas se você convidar, ele dá uma colher de chá. Você faria pra gente alguma coisa? Faz uma vinheta lá pro Jorge Carvalho. Energia Alegria da Cidade. Vou gravar uma vinheta pra você. Ah, que legal. Obrigado, viu, Benja? Obrigado. Você já tem, velho. Só pedir, velho. É, então, obrigado. Tô emocionado. Aquelas, né? Jorge Carmelo. Que você cantadinha? Então tá bom. Obrigado, viu, Jorge? Beijo. Obrigado. Lembra, Dodô? Antigamente os locutores tinham vinheta com música, lembra? As vinhetinhas. Vinheta com música? Ah, tem alguns que tem. Não tem mais. Narrador tem. Tem narrador que tem ainda. Eu tenho minhas vinhetinhas aqui. Não é musical, mas... Aquela lá, do Domênico Gato, a voz padrão do Brasil. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Vocês gostaram, né? Agora quer ver minha vinheta, né? Eu quero ver sua vinheta inteira. Não, você não. Sua vinheta veiuda. Veiuda. Veiuda, você tá louco. Ó, aqui, tem essa. Domênico Gato. Tenho essa. Domênico Gato. Domênico Gato. Primeira é melhor? Quem fez essas vinhetas pra você? Puta, faz anos que tem isso aqui. Nem lembro, cara. Nem lembro mais. Por que você não faz um concurso pro ouvinte criar uma vinheta pra você? Boa. Que concurso, Benjamin? Você acha que eu tô... Olha, agora é o seguinte, você que tá aí no carro... Esse naipe todo, instalou. Ó, mande... Faça a sua vinheta. Posso usar a vinheta do... Se for legal, vou usar. Faça a sua vinheta e mande para domênico@97fm.com.br. Mas não é, olha, não é vinheta de meia hora, é vinheta. Vinheta é coisa de 5 segundos. É. Tá, manda sua vinheta. Tá mais legal do que eu. Aqui foi o Joaquim que fez. É, parecia ser essa, o Joaquim. Essa aqui, ó. Esse aqui é o Joaquim, ó. É o Joaquim. Essa é o Joaquim. Tudo Joaquim. Aí você coloca a vinheta em cima da trilha aqui rolando de fundo. Domênico Gato. Joaquim. A outra? Domênico Gato. E a outra? A outra não. Domênico Gato. Vai dando um tesão isso, não vai? Tô mandando um WhatsApp da energia, passa o número que eu nunca decoro. Mas vai ficar sem produção, velho, fica feio o negócio. O Mano tem razão. Precisa ter produção. Senão Oba. Fica um negócio meio nas coxas. Oba, não atrapalha. O Mano tem razão, não. O cara já manda pra mande para domênico@97fm.com.br produzido. O Bruno não é produtor de vinheta de ouvinte. Mas, por exemplo, mandar uma vinheta crua. Ele já tem razão. A voz, velho. Tem produção, né, mano? É igual o cara que fala, ó, quero procurar uma namorada. Aí a mulher manda uma foto lavando roupa no tanque. Ô, mano, tem aplicativo no celular que faz isso. É só você falar. Vinheta? Claro. Então, mas precisa fazer negócio não, cura, senão o cara fica Domênico Gato. Não, ó, fica um negócio vago. Manda produzir. Mas, ô Domênico, passar as informações aqui legais. Informações. Ó, por exemplo, a respeito do Campeonato Brasileiro. Mas se tem informação, tem que ter vinheta de informação. Cadê a vinheta de informação aqui que tinha aqui? Estádio 97 informa. Ó, Domênico Gato, por exemplo, qual, na sua opinião, foi o maior público até agora do Campeonato Brasileiro, em termos de público pagante? Barbeiro e Flamengo. Você acha que foi esse? Tem assim. Peraí, não. Foi Palmeiras e Corinthians. Olha, não 40... foi Palmeiras e Flamengo. 45, 44 mil, não foi? Foi Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, não é Palmeiras e Flamengo. Ah, Palmeiras, mas a avó acertou. Não. Lá em Brasília foi maior que Palmeiras e Corinthians. Sim, em termos de público. A avó sabe, viu? Porque o estádio é maior. Por exemplo, Domênico. Quanto que deu lá? Os maiores públicos pagantes. Vou passar aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, porque o mando foi do Flamengo. Mas tinha mais palmeirense, então é Palmeiras e Flamengo. Não. Foi Flamengo e Palmeiras jogando em Brasília. Tá. 54.655 pagantes, Domênico Gato. O segundo maior público foi Palmeiras e Corinthians jogando aí no estádio do Palmeiras. 39.935 pagantes. E o terceiro público foi Corinthians e Ponte Preta, jogando aqui na Arena Corinthians, 35.573. A maior renda líquida, Domênico Gato, foi do Palmeiras e Corinthians, R$2.121.000. Caramba! E alguns quebradinhos, 545,60. Pra ver o show. É, não, e foi mesmo. É, porque o Palmeiras, ele tem aí, o Domênico Gato, uma renda muito boa. Tirando tudo que ele precisa pagar para o W Torre, a média do ticket médio do Palmeiras aí... Os caras faturam, velho. É alta. O ticket médio do Palmeiras é alto. É, tanto que em termos de renda bruta, Domênico Gato, Flamengo e Palmeiras, como maior público, ultrapassou esse valor que o Palmeiras ganhou aqui na arrecadação em cima do Corinthians também. Certo. É, aí você pega aqui, ó, os menores públicos. Agora eu quero ver se a senhora acerta. Vamos lá. O menor? Foi aquele Botafogo e não lembro quem. Deve ser o Santos 800, ou Botafogo. 800 pessoas no Botafogo. Foi o Botafogo e não lembro qual time pequeno que jogou. Não foi o Botafogo. Não? Foi o nosso querido América Mineiro contra o Curitiba, jogando lá em Minas, ô Domênico. 796 pagantes. É porque aí já vem. Mas era o Botafogo. Não teve um Botafogo aí? Botafogo e América também, 883 pagantes. Oitocentos e poucos pagantes. Esse jogo foi às 9 da noite do último sábado, do outro sábado. É, esse jogo ali. Nossa, que tenebroso o negócio. Tenebroso, hein? Você consegue adivinhar, Domênico Gato, qual foi a menor renda líquida, cara? Acho que foi o Botafogo. Botafogo, né? Contra o Figueirense. Alô, Botafogo. Menos 95.135. Menos? Puta, onde eles mandaram? Deu um saldo negativo de 95 pau de prejuízo. Onde eles mandaram esse jogo? Menos. Não tem aqui o Jesus o amado. Não foi Volta Redonda que eles mandaram? Cara, deve ter sido. Mas foi oportuno, mano, falar isso, porque o Atlético Goianiense jogou ontem e deu 1.744 torcedores. Aí o Twitter oficial escreveu assim: obrigado aos 1.744 torcedores que vieram hoje ao Serra Dourada. A renda de 14.380 dá para pagar o salário do estagiário do Twitter. Não, mas você pega aqui... Não, isso aí foi oficial, foi o Atlético Goianiense oficial que escreveu isso. Ô, Rudy, você pega aqui, ó. A menor renda bruta, cara, quem teve também foi o América Mineiro contra o Curitiba nesse jogo, que foi o menor público também. 12.290, cara. Um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, galera. Nossa senhora, tem cada coisa tenebrosa também nesse campeonato, hein, cara? Meu Deus. E olha só, tem mais uma notícia aí, mano? Não, depois a gente traz mais dados aí. Olha só, mano, tem uma notícia aqui chegando que o Inter consultou o Chelsea, né? O Chelsea foi o Pato. E tá esperando a negociação. Ele precisa consultar o Corinthians, o contrato com o Chelsea acabou. É, mas é a notícia aqui, ó. Quinta. A vice de futebol Carlos Pellegrini conversou com dirigentes ingleses. O Chelsea tem um pré-acordo com o jogador, no qual o atacante assinaria um vínculo de 4 anos. Então, mas aí é uma notícia que especula, assim, inclusive o Bento comentou aqui no começo do programa, mas eu acho difícil, Domênico. O Chelsea não abriria a mão, se quisesse o jogador em definitivo, de contratá-lo agora. Tá na cara. O Pato, ele jogou duas partidas pelo Chelsea, Domênico. E não fizeram o menor aqui. Esforço para que ele pudesse jogar lá. Olha só, por mais complicado que seja, o sonho dos torcedores colorados de ver Alexandre Pato novamente no Beira-Rio é uma possibilidade. Existe interesse em ambas as partes, mas para o retorno do atacante virar realidade do clube gaúcho, aguarda o desfecho da negociação com o Corinthians, né? Que detém os direitos federativos com o Chelsea, que é o clube pelo qual está emprestado. O Timão, por sua vez, já avisou que não pretende ceder o atacante para outro clube brasileiro. Sim. E aí tá esse impasse aí. Não, mas o Inter não tem que conversar com o Chelsea, o Inter tem que conversar com o Corinthians. E outra, já falou, com os caras tá do Zé, mas precisa ver com o Corinthians. Não, mas tá com o Inter, mas com o Chelsea tá certo então, o quê? O jogador não é do Chelsea. Acordo que foi não, feito, mas o jogador não é do Chelsea. O contrato... Foi emprestado, não foi? O contrato termina quinta-feira. Acabando quinta-feira, o Pato, na sexta, só tem que se apresentar no Corinthians. Será que eles não, o Chelsea não mas vai querer Domênico, lá, fazer um... Eu falei aqui no começo do programa... Sei lá, não sei. Mas eu falei aqui no começo do programa, inclusive... Renovar essa possibilidade, não sei. Essa possibilidade, ela havia sido cogitada também quando o Corinthians emprestou o jogador pro Chelsea. Das pessoas falarem, ah, mas o Chelsea, se gostar do Pato, ele devolve depois no término pro Corinthians, fica um tempo ali no Corinthians, talvez aí 4, 5 ou 6 meses ali em offline, tá certo? Fica ali correndo só ao redor do gramado no Corinthians, e depois ele assina um contrato com o Chelsea novamente, sem que o Corinthians receba nada. Mas o Corinthians, ele se precaveu, Domênico Gato, eu não lembro se foi o Roberto de Andrade ou se foi o Andrei Sanches, que disse que no contrato de empréstimo tinha uma cláusula, Domênico Gato, se o Chelsea não quisesse exercer o direito de compra no término do empréstimo, que ele se comprometeria a não contratar o Alexandre Pato em um período, acho que de 5 anos. Estava em contrato, eu não li o contrato, eu estou me baseando numa declaração dada. Declaração, eu não lembro, né? Se foi pelo Andrés ou pelo Roberto de Andrade. Acho estranho isso, porque estranho, se o jogador, né, entrar na uma ação, como ele é impedido de jogar num clube. Mas o combinado não é caro se ele assinar isso daí, ué. Não sei. Ué. Isso eu não. Combinado não é caro. Não, não é questão de combinado, cara. Tem coisa que pode ser combinado. Depende de qual japonês você vai, né? Mas tem coisa que pode ser combinado, é verdade. Ah, foi boa essa. Foi excelente. Foi boa. É verdade, foi boa. Obrigado. Não, mas tem coisa que pode ser combinado, que não é caro, mas tem coisa que você vai ver que o combinado, você entra na justiça, não pode. Não sei se isso pode, eu tô falando não sei. Então, mas não, eu lembro da oportunidade, eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi o Roberto ou se foi o Andrés, mas que existia aí uma cláusula ou algo do tipo, aí um acordo, para que o Pato, se não fosse comprado em definitivo no término do empréstimo, que ele não jogaria no Chelsea por 5 anos. Se o Pato não quisesse ferrar o Corinthians, quando a China fez uma proposta de 11 milhões e meio de euros pro Corinthians, ele teria aceito. Se ele não quisesse aceitar, porque ele fala, não quero jogar na China, ele deveria falar pro Corinthians, Corinthians, faz o seguinte, eu não quero ir pra China, vamos prorrogar o contrato para eu tentar ser vendido, e aí entra uma grana para lá. A partir do momento que ele falou não e não quer saber, é porque ele quer que o Corinthians se dane. Eu também acho. Ele quer sair do Corinthians sem o Corinthians receber um real. E eu não duvido, se não tiver proposta, eu não duvido que ele fique até dezembro. Fala, sem fazer nada? Ah, isso eu duvido. Coçando o saco. Eu não duvido. Isso eu duvido. Manter 5 milhas no bolso, faço as contas de novo. São 6 meses. Porque de, o Corinthians tem que pagar meses. Ele, né? 800 mil reais por mês são 6 meses. Mesmo se ele não jogar? Então, lógico, é o contrato. Mas ele não é obrigado a jogar, Benjamin? Obrigado? Ah, eu já não sei. Não. Ele não é um jogador. O Corinthians fala, vamos pagar pra você, ele é obrigado, pra você não jogar? Eu acho que ele é obrigado a se reapresentar. Obrigado. Sexta-feira. Não, não. Sexta-feira. Mas ele tem que trabalhar. Sexta-feira. Ele tem que ir todo dia pro Corinthians treinar, hein? Vai lá, faz ginástica, treina. Eu acho que ele é obrigado a se reapresentar. É. Se não vier proposta nenhuma, dia primeiro. Agora jogar, não. Vida jogar não, é decisão passe, do técnico. Não, não, agora se o técnico quiser que ele jogue. E aí? Aí ele vai jogar. E se ele não quiser? Ele não quiser aí quem? Aí abandona de emprego. Aí ele tá se recusando a trabalhar. A mesma coisa, você é empregado isso. Pela CLT, você não vai trabalhar porque você que não quer. Que pra ele também não pode, é ruim. Né? Infelizmente o Pato tem a faca e o queijo na mão. Agora tem. Ele tem até dezembro, agora meu tem. Amigo. Vai meter 5 milhas no bolso. Você fala de salários, né? 800 pau por mês são 6 meses. 4 milhões. 800 pau por são mês. São 4 milhões e 800. Tá com a faca e o queijo na mão. Lógico que tá. Dudu, eu falei isso aqui ontem. Ô, RG. É o Corinthians. RG, esquece. Junho acabou. Ok? Sim. Acabou. Chegou lá pra jogar. Seja o clube que for. Preciso recuperar a forma física. Tô jogando pouco. Preciso aqueles 15 dias. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ele vai jogar na segunda quinzena de julho. Só. E olhe lá. Só. Ok? Só. Agosto, setembro, outubro e novembro. São 4 meses. Dezembro, o campeonato acaba logo na primeira semana. Então, o que ele tem a perder? Nada. É, o dezembro é logo de, né, dia 5, tá aí, né? Não lembro agora, deixa eu ver aqui. Mas se bobear, o cara ainda precisa aí de uns 2-3 meses pra se recuperar, né? Pra estar em forma. Acho que, se não me engano, o campeonato acaba dia 4. 4 de dezembro, é bem no comecinho mesmo. É. Então é aquela coisa, né, gente? É. Mas, ô Domênico... Acho que foi pro saco mesmo, viu? É, mas eu penso da seguinte forma. Dinheiro pro Pato não é mais problema hoje em dia. Porque se fosse, ele teria aceito essa proposta da China pra ganhar 5 pau por mês. Ou seja, ele não tá mais ligando pra isso. Pro jogador profissional, Domênico Gato, por mais desdém que ele tenha com a carreira dele, pro cara é frustrante, Domênico, e é um golpe no ego, uhum. É um golpe na vaidade, o cara tem que ficar correndo 6 meses ao redor do gramado, treinando em separado, não conversando e não tendo contato com ninguém do grupo. Porque o Corinthians pode falar, beleza, você quer sacanear a gente também vai te sacanear. Aconteceu isso com o Kleber Gladiador. O Kleber, quando tava no Grêmio, ele também, todo mundo, ah, mas o Kleber ganha um baita salário. O cara, pra ele tá cômoda a situação. Não, não tá cômoda. Tanto é que o Kleber, em determinado momento, ele chegou na diretoria do Grêmio e falou, vamos fazer um acordo que pra mim não dá mais. Não dá mais. O cara ficava treinando em horários opostos ao que o time principal treinava. O cara não tinha contato com o elenco profissional. É. Então, querendo ou não, Domênico, pro Pato, por mais desdém que ele tenha, com aquela cara de sono que ele tem, aquele jeito de cara sonso, de sono. Mas é verdade. Aquele jeitão de sonso que ele tem, pro cara também é um golpe no ego, velho. O Corinthians colocar o cara pra treinar e correr em separado, diferente do horário do time principal, o cara não vai querer, Benja. Inclusive, pra ele, é um tiro no pé fazer isso. É que depende do jogador, né, mano? É. O Fábio Costa, ele ficou mais de um ano, mano, nessas condições no Santos, só indo lá, todo dia, no dia 5, lá pra receber o dele, velho. Eu não vejo Pato o problema com o ego dele, de ele ficar correndo 4-5 meses, porra, ganhando 800 pau por mês, eu também não, eu não, véio, vejo. O Pato, pra mim, é um jogador tão... E tem mais, vai dar entrevista onde quiser, se abrir o leque aí, televisão chama, é atração, entendeu? E olha, vai passear, vai viajar. Em julho, julho, agora, ele assina pré-contrato com quem ele quiser. Ele já pode. Vamos ver com 800. Ele já pode. É. É isso mesmo. Tem isso também. Mas tem cinquinho garantido até dezembro, sem fazer chongas. Tem isso também, né? Tem. Mas que jogador vocês já viram assinar esse pré-contrato com antecedência de 6 meses? Me fale um jogador que vocês já tenham visto isso. Ninguém assina pré-contrato com 6 meses. Já teve, eu não vou lembrar quem. Não, gente, eu duvido vocês me mostrarem algum jogador que tenha... Que tenha de fato assinado essa pré-contrato. Mas é uma possibilidade, mano, que pode existir. Se não me engano, o Maicon Leite com o Palmeiras, que estava no Santos, e ele veio. Tem 6 meses de antecedência, né, RG? Não sei se foi todo esse tempo. Mas foi um tempo, uns 3-4 meses, sim. Mas, mano, é uma possibilidade na condição dele, entendeu? Tá cômodo, tá com dinheiro, é uma possibilidade. Mas pro cara também é ruim, RG. Imagina o Pato aí almejando, talvez, jogar em algum clube europeu. Vocês acham mesmo que o Chelsea contrataria o Pato se ele estivesse correndo ao redor do gramado, sem jogar bola, nos últimos 5 meses? Mano, o Chelsea contratou o Pato agora... Por caridade. Então. Deve ter sido um favor. Então. Não, porque o Domênico citou aí o fato do Chelsea talvez ter um pré-contrato já estabelecido com o Pato pro ano que vem. Eu duvido muito. Não, aí emprestaria pro Inter, sei lá. Eu tô pensando nessa possibilidade, não sei. O que eu duvido muito. O cara, o agente que levou ele pro Chelsea, eu liguei pra ele ontem. Ele falou, no momento, ontem, não tem proposta nenhuma de clube europeu. No momento, não tem. E como é que ele vai pro Inter? Ele não pode ir pro Inter, gente. Se não acertar com o Corinthians, como é que vai? Então, o jogador é do clube ainda. Estranha essa notícia aí. Se ele vai pro Inter em janeiro, em dezembro... Acho que eles queriam agora, pelo que eu vi aí. Então, tem que ligar pro presidente do Corinthians e falar, olha, a gente quer o jogador. E eu duvido que o Corinthians vai liberar. Agora Pode até liberar, mas cadê o Turu? Eu não duvido. Mas presta atenção, tudo é pro Pato. Se for, eu quero ir embora. Tudo é pra ele, presta atenção, ou o Inter vai falar, olha, a gente quer o Pato agora, ok? Aí o Corinthians vai fazer, se você pensar com a razão... O que você faria? Olha, então rescinde agora, que eu me livro de pagar 5 pau pra ele até dezembro. Melhor, né? Pelo menos economiza essa grana, vai. Já se ferrou, mas pelo menos 5 até dezembro, você não paga. Economiza, né? Agora, se o Corinthians for agir com emoção, fala, você quer me ferrar? Vai ficar aí... Mas tá bom, então fica correndo aí, Itaquera, aí até dezembro. Até dezembro. Mas tem um custo, né? Então. Esses 800 mil reais por mês. Então. Vai deixar o cara correndo? Pra ferrar o cara? Você vai ferrar o clube. Com o Alexandre Pato, o Corinthians já se ferrou. Se o Corinthians não quer mais nada com o Pato e o Inter tá atrás, se fosse o Corinthians, eu falaria, olha, arca com o salário, é nóis, velho. E reincide, que nem você falou. Do mesmo melhor. Senhor, melhor 800 aí. Mil pra correr, imagina quanto o Forrest Gump não ganharia no Corinthians. Com certeza. Pega esses 5 milhões que vai faltar aí, Tera pra comprar algum jogador. É isso aí. Pega esse salário e paga em outro jogador, filho. Fio Gus! Né, RG? É lógico, é, porra. Seja inteligente. Vou pagar aqui cinco pau, velho. Infelizmente, para o Corinthians, infelizmente, o Pato tá com a faca e o queijo na mão. E a faca, o queijo, o prato, os talheres, o copo, a mesa, e você fica só olhando. Já era, velho. Tem que fazer. Fazer o quê? Já era. Vamos fazer o seguinte, vamos pro WhatsApp. WhatsApp. Muita gente mandando mensagem pelo WhatsApp. É isso aí. WhatsApp que chega aqui. Ô, Jimmy Soler, você pegou alguém hoje? Cara, acabei de pegar três minas aqui embaixo. E acabei de fazer uma tatuagem neon aqui no bíceps. Outra? É onde? Neon. Hã? Neon? E neon. Tatuagem neon. Dá pra ver à noite, ela. É uma nova modalidade. Vamos lá pro WhatsApp em nome de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Tem nome também de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Rolando Aragão, falo da Penha. Sombra, queria falar sobre a tragédia anunciada, hein? Semifinais da Libertadores. São Paulo sem o Michael, sem o Kelvin e com o Denis, principalmente, não passa. E espero que o Mena volte, hein? Porque se o Mena não voltar e jogar a Avenida Matheus 6, aí perde os dois jogos. Olha, esse cara é otimista. Isso aí, hein? Abraço. Esse cara é otimista, hein? Esse cara, tá esse cara otimista, exala o otimismo. Caraca, ô, velho. Domênico, otimismo impera aqui, hein? Só passar aqui informação, porque vários ouvintes aqui estão me falando aqui a respeito do Wesley, que tinha saído do Palmeiras e tinha assinado esse pré-contrato com o São Paulo. Ah, falaram do Wesley. Oficialmente, o São Paulo falou, divulgou. Né? Por mais que houvesse... Né? Não, tudo bem. Mas por mais que houvesse o acordo e todo mundo falava, inclusive para Ataíde, Benjamin provocava a Thaíde direto, falando, Thaíde, já tá certo com o Wesley, etc e tal. A diretoria do São Paulo, em momento algum, assumiu isso oficialmente. Eles não tinham feito. Não assumiu, mas era, né, mano? Sim, não, existiu, mas tô falando de maneira oficial. Entendi. Nenhum dirigente vai lá assumir, o cara que tá no Palmeiras hoje já tá assinado com o Corinthians pro ano que vem, vamos supor. O Corinthians fez um contrato aí, vai, com o Allan Kardec, que já fez a sétima partida no São Paulo. Vamos supor que o contrato dele tá acabando agora no final do ano e que a diretoria do São Paulo não queira renovar. E o Corinthians assinar hoje o pré-contrato e já divulgar. Ó, o ano que vem o Allan Kardec vai jogar no Corinthians. Ninguém faz isso, gente. Isso não vai ser feito. Claro. Disseram o Michael Leite aqui, mas o Michael Leite não tava na mesma situação dos jogadores que a gente tava falando, né? O Alexandre Pato jamais faria isso. Mas o Wesley foi bem lembrado, sim. É bem lembrado. Vamos lá, mais WhatsApp. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Robson Brasilândia, Santista. É aí, nós. Domênico, queria só saber de você... Que quando você falou que você era líder, que o Santos só ia brigar pelas tabelas lá embaixo, nós já estamos em terceiro, só uma vitória atrás de você. Você é imparcial, coisa nenhuma, me desculpe, tá? Me chupa, mano. Olha, a verdade vem à tona, hein? Me desculpe esse é o Robson. Olha, falou. Olha. Não tem olha nenhuma. Veja lá. Eu quero primeiro que você me prove, não só o tal do Robson que mandou o WhatsApp, como você, RG, que falou, olha, me prova que... Olha a sua resposta! Me prova que eu falei que o Santos ia cair. Tá estressadinho, né? Você não falou. Então ele foi o mané. O Bar falou que tem o dia a gravação que ele levantou. Pega aí. O Bar falou? É o Bar. Coloca a gravação, se não colocar, é o processo. Aí, Bar, vai tomar o processo. Pronto. Não, Bar não. Eu não. Não é ele. Ele que falou aí, o trouxa aí do ouvinte. O trouxa do ouvinte. Vamos para... Eu sou muito imparcial, porque eu nunca falei isso do Santos. Vamos lá. E ontem nós estamos líderes, chupa aí enquanto isso. Três pontos é três pontos. Vamos a mais, o trouxa do ouvinte. Vamos lá, mais um aqui, vamos lá. Oi, Domênica, adivinha quem está falando, gostosa. Te adoro, beijo na cabeça da sua teta. Olha, igualzinho. Isso. Igualzinho. Oh, mais um. Uma homenagem, Domênico. Uma homenagem, vamos lá, vai. Boa noite a todos, meu nome é James. Eu sou morador da Zona Leste, do bairro da Vila Curuçá. Avante Tricolor, Tricolor Paulista. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar ao Mota e ao Mano. Afinal, hoje é o dia deles, dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho Gay. Um abraço, chupa, Mano. Que damos isso. Parabéns pra você, mano. Oh, um abraço pro seu pai também. Ah, não. Oh, seu pai tá pulando agora, aparecendo uma pulga quando cai no álcool. Você é um fascista, você não respeita os gays. Ô, Domênico, passa mais uma informação. Opa, aí também. Opa, pera, informação chegando, vamos lá. Estádio 97, informa. Vamos lá, Mano. Domênico Gato. Informação? Eu queria conhecer esse cara. O empresário do Hulk. Quem? O que aconteceu? O empresário do Hulk. Venderam pra onde agora? Porra, Domênico. Ah, ele o cara conseguiu vender pro Xangai qualquer coisa lá. Quanto? 55 milhões de euros. Cara. É, meu. Ele foi vendido pela quantia de 207 milhões de reais. Putz, aquilo a vida, hein? 207 milhões de reais, Domênico Gato. O Hulk. Caraca, tá uma porcaria, velho. E o saláriozinho, quanto vai ser? É uma bala, hein? Ah, mas e ele ganha uma grana aí, não? Ah, deve ganhar, lógico. Lógico. Ganha. Se ganha, tá feito, hein, Lívia? Se você ganhar 1% aí, já tá bom pra cacete. Nossa. Meio, Dodô, hein, porra. Né? Né, Beijinha? Nossa. Minha velho. Nossa senhora, 1% já tá bom. Vamos lá, mais mensagens pelo WhatsApp. Fala, pessoal do estádio Firmeza, aqui é o Celso de São Bernardo. Firmeza. E aí, mano, Firmeza. E essa história aí do Rafael Marques no Coringão? Tava vendo aqui que o presidente falou que gosta dele e tal. O que você acha? Abraço aí, pessoal. Olha, cara, o Rafael Marques é um jogador aí que é que no Palmeiras hoje ele tá sem espaço mesmo. Eu, se fosse o Rafael Marques, eu até inclusive disse isso no começo do ano, eu, se fosse ele aí, pra evitar tanta concorrência, porque na posição ali que ele joga no Palmeiras aí tem inúmeros jogadores de qualidade. Eu jogaria de centroavante. Tem o Roger, né? Tem o... Roger, Dudu. E o Dudu e o Gabriel Jesus, que também joga por também ali. Joga por ali. O Gabriel Jesus tá jogando hoje de centroavante porque o Alexandre se machucou. Ah. Machucou não, ele tá no doping, lá tá... O Rafael Marques só teve chance. O Oswaldo Oliveira, que foi o Oswaldo que pediu, com o Marcelo ele já não ele teve jogou tanto. Bem com ele, viu? Mas eu acho que o Marcelo jogador. Ele já não jogou tanto, com o Cuca também. Mas ele caiu, jogar. Viu, mano, de produção. Lógico, ele não joga. Ele não tá jogando. No final do ano passado, com o Marcelo, ele caiu de produção. Não, porque ele já não vinha jogando, né? É, mas eu vinha, acho sim. Vinha também. Jogando. Titular, mas ele não titular. Entra bem, Beijão. Ele começou, ele não tá entrando bem no jogo, esse que é o problema. Ele caiu. Eu acho que tem jogador que desanima, que nem o Kardec no São Paulo. Pode ser que ele desanimou. Pode ser que ele desanimou. E pelo bom relacionamento que o Roberto tem com o presidente do Palmeiras... Mas, ó, mano, ele é bom de grupo, viu? Então, mas é que tá, Domenico. Já me falaram que é bom de grupo. Gente boa pra caramba, ele. Já me falaram. O Rafael Marques, ele ainda pode se transferir no Campeonato Brasileiro pra um outro clube. Eu acho que falta uma partida pra que ele... Será que não é mais, não? Não, ele tem seis. Ele tem seis. Já tem seis? Ele não fez a sétima partida. Eu nunca vejo ele jogando. Então, mas ele, às vezes entra no decorrer. Ah, ele entra, viu, Maninho? Devia ser por tempo de em campo, não por entrada. Ele entra aos 35 toda vez. Ele entra e fica 10 minutos, já conta o jogo inteiro, né? O Roberto, pelo fato dele gostar muito do jogador e pelo bom relacionamento que ele tem com o presidente do Palmeiras, e pelo fato também aí do Rafael Marques não estar sendo utilizado lá no Palmeiras, eu, se fosse o Roberto, eu traria sim, cara. O Rafael Marques é um cara que eu gosto, sim. Também traria. Ô, Dodô, o Germano... Fala aí, como é que você tá? O Dodô, o Domênico Gabriel. O Germano Borba mandou aqui, pediu pra você ler a escalação da seleção da Islândia. A seleção da Islândia. É. Qual aquela voz, vai? É o Valderson, Saeverson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Gudmundsons, Sigurdsons. Parece igual o outro. Tem dois Sigurdsons. Irmãos. Gunnarssons. Esse é bom. Gunnarsson. Gunnarsson. Bjarnsons, Sigtorsons e Bodvarsons. Você já pensou? O treinador é ruim. Lars Edwin. Não, mas aí não tem o som. Não tem graça. Aí não tem graça, não. Boa, eu tenho o reserva, era o Rolasson. Você já pensou o pai? É verdade. O pai nervoso chamando o filho, velho. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, mais um. Boa noite, galera do estádio. Tudo bem? Quem tá falando é o Bruno. Sou aqui de Ipiranga. Sou santista. Eu queria falar um pouco sobre o Damião. O Santos, ele tem um acordo. Ele tá livre pra negociar com qualquer clube até o meio do ano que vem, pelo salário que ele quiser. O Santos não precisa pagar nada. Grande abraço aí, ótimo programa, vocês são impagáveis. Bela informação, hein? Tem informação aí? Não, ele veio, bela informação, ele é forte. Esse não precisa pagar nada. Não, é muito, sei. É muito eu relativo. Não tem precisa pagar nada. Tem uma pimba dormindo lá na justiça, velho, que vai só aumentando. Sei não, hein, RG? Sei não, hein? Bom, é isso aí, vamos para o momento agora sem parar do Estádio 97, vamos lá? Momento Sem Parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, Azul tocou, é o primeiro a entrar no ar aí, ó. Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos! Sai daí, Spar! Alô! Fala aí, Domênico. Opa, quem é? Renato. Fala, Renato, tudo bom? Cara, tá bravo, tá fugindo de alguém, Renato? Tá bravo, velho? Tá bravo, cara, velho. Fala, Domênico. Não, tranquilo. Vai, meu. E aí, Renato beleza? Silva Tavares. Tavares. Quantos anos você tem? 22. 27. Lembra daquela banda Tavares? Pô, sensacional. Tá louco. Uma das maiores. 2.7, RG. É, já falou. Como assim ele já falou? Não tá mais. Tavares. Entendeu? Ai! Nota 10! Pô, saudades! Esse RG é monstro, né, velho? E qual que é o bairro aí, hein? Eu moro no centro de Osasco. Ah, centro de Osasco é nós, não é Osasco? Bem no centro. Né? Ó, o Bernardo tá aí, Bernardo Veloso. Fazendo tá stand-up ao vivo. Não? Vai fazer hoje? Não, ó, tá aí, tá indo pra Osasco. Não, velho. Hoje não. É na Lapa hoje dele. Não, não. Você tá chegando de Osasco. É Osasco. Ele tá fazendo pedágio. É. Ah, pedágio. Ele vai, não, mas ele vai fazer stand-up ao vivo aí na não, praça. Não, não é lá. No pedágio ele vai fazer stand-up, ele prometeu. Caramba, ah, Domênico, você não entende o que ele tá falando? Oh, que língua ele tá falando? Quero dizer aos senhores que o... É sueco? Dá uma olhada, Domênico, dá uma olhada. Quero dizer a vocês que o Bernardo Veloso vai fazer o show dele hoje. É. Na Lapa, no não, central eu sei. Da Lapa, é isso que eu tô falando. Mas ele vai aquecer em Osasco. Vocês querem complicar o cara. Não, imagina. Tá? Desculpa. É, então pronto. Oh. E a gente ia ter convidado o Thiago Ventura aqui, o cara passou mal e foi embora. Abraço pro Thiago Ventura que foi pro hospital. Ele tá passando mal, foi pro hospital. Ele chegou, ele era muito fã do RG. Quando ele viu o RG, dá uma labirintite nele. Verdade, pô. Não, não pode ser. Nossa, Thiago mal, Ventura, um abraço pra ele. Como é isso aí? Ele passou mal. Foi pro hospital. É verdade. Bom, Rude, Renato. Mano, derrubou, maluco, que coisa, hein? Qual que é o bairro, hein? É maldoso, Rude. Nada. Centro de Osasco. Eu que eu conheço. E o time? É Osasco. E o time? Coringão, não, Coringão, mano. Ah, Coringão, Coringão. Só liga a galinha, viu? Que saco. Por que a senhora não liga também? Olha, eu respeito. E aquela senhora galinha morre. Galinha, manda só um parabéns pra um amigo meu. Parabéns. Que aniversário que te adora. Quem que é a gostosa? É o Rafizinho. Rafizinho, um beijo, tua filha de dar chupada na sua teta. Olha, o apelido dele é Murici Camargo, sabe? Murici, ele tem o bom humor do Murici Camargo e ele é o sócio do Zeca Camargo. E faz aquelas coisas que o Zeca faz. Ó, e um beijo também pro Luciano Jangarelli, o São Paulino na tatuadora. É pergunta, né? Tem que aproveitar. Vai lá, Domênica. E, amigão, inclusive antes da gente começar a falar do Corinthians aqui, os ouvintes estão mandando alguns nomes de jogadores aí que assinaram pré-contrato antes de poder vestir a camisa do clube que eles foram. Estão citando o Thiago Neves com o Palmeiras, estão falando do Miranda quando foi jogar no Atlético também, de Madrid, né? Quem mais aqui? Estão citando alguns outros nomes também. Daqui a pouco eu vou falando, estão falando do Gustavo Neri, do Dagoberto, enfim, daqui a pouco eu vou passando outros nomes. Mas eu não lembro, talvez, aí, Domênico Gatti, algum jogador impactante. Tem aquele argentino também, mano. Brasileiro pra jogar em outro. Como é que chamava aquele argentino que sumiu? Ia pro Palmeiras, hein, Domênico? Martinútil. Martinútil. Depois foi pro Fluminense. Depois foi pro Cruzeiro Fluminense. Agora, que notícia chata aqui que eu tô vendo, rapaz. O aeroporto lá. Teve um atentado no aeroporto na Turquia. E matou lá 28 pessoas. Caramba, velho. Infelizmente, né, mano? Mais um atentado em aeroporto, hein? E tem um monte aí que às vezes precisa estar do outro lado e não estão, né? Mas enfim. Ô, amigo! Fala aí, mano. Corinthians aí novamente entrou no G4. Corinthians vai ficar oscilando nesse campeonato brasileiro. Ora tá no G4, ora tá naquela zona intermediária. Qual que você acha que é a expectativa do corintiano agora pro campeonato brasileiro? Você acha que permanece em definitivo no G4? Ou a nossa realidade hoje pelo elenco que nós temos é essa mesmo? Ah, eu acho que a gente vai oscilar bastante durante o campeonato aí, mas... Eu acho que no final a gente consegue uma vaguinha no G4 aí para Libertadores. Também tô confiante, cara. Se o Corinthians não perder jogadores por lesão, porque tem jogadores que fazem muita falta hoje. Por exemplo, Marquinhos Gabriel hoje, no meu entendimento, mesmo ele perdendo gols absurdos, perde gol muitas demais, vezes, né? ele sendo até certo ponto displicente, porque contra o Vitória ele teve uma chance que ele tentou encobrir o goleiro do Vitória e errou. Mas o Marquinhos Gabriel hoje, no meu conceito, é o melhor jogador do Corinthians. É o jogador mais importante, é o cara que cria as melhores jogadas, é o cara que conduz a bola, é o cara que chama a responsabilidade e não foge do jogo. Eu vejo no Marquinhos Gabriel hoje a referência do Corinthians ali, principalmente naquelas jogadas ofensivas. Você concorda comigo ou você vê um outro pilar nessa equipe do Coringão? Não. Acho que o Marquinhos Gabriel é, de fato, o melhor jogador atualmente mesmo. Eu confiava bastante no Giovanni Augusto, mas nos últimos meses ele tem dado uma caída aí. O Marquinhos Gabriel entrou e, puta, tá bem pra caramba. O Marquinhos Gabriel joga muito. O Giovanni Augusto, cara, ele foi um antes da lesão e outro depois que ele retornou. O Giovanni Augusto parece que tá machucado ainda, cara. O cara, não, voltou, sei se, né? Não sei se ele não tá confiante, em determinadas jogadas ele desiste. Ele já não é um cara tão participativo como ele foi. O Giovanni Augusto, ele caiu muito, concordo contigo, cara. Mas e com relação agora ao meio-campo do Corinthians? O Elias daqui a pouco tá de volta, mas por enquanto o Cristóvão ele tá apostando nos jogadores que o Tite também tava apostando, que é o Bruno Henrique voltando pra posição de primeiro volante. E ele tá colocando o Rodriguinho pra fazer aquela função de segundo. Você concorda com isso? Eu, particularmente, não gosto do futebol do Rodriguinho. Mas o Cristóvão tá dando uma boiadinha pra ele. Tá jogando como titular. O que você acha? Eu discordo totalmente, cara. O Rodriguinho é horroroso. Rodriguinho é horroroso. Rodriguinho e Romero não dá pra jogar no Corinthians, cara. Não dá. Depender de Rodriguinho no meio campo é triste, cara. Rodriguinho contra Atlético Mineiro, principalmente, nesses últimos jogos aí, fraco demais. Mano. E olha que quando o Corinthians emprestou o Rodriguinho pro Grêmio, eu falei, caramba, meu, esse Rodriguinho é bom jogador. É, tá vendo? Quem foi? Era o Mano, né? É, acho que era o Mano Menezes. Era o Mano Menezes. O Mano tinha razão, tá vendo? Todo mundo tem razão sempre. Ó. O Romero também, viu, mano? Depender do Romero pro nosso ataque aí, tá complicado, idoso, cara. Então, é cara, mas vou te falar. Ruim, o Romero, depois daquela partida que ele fez contra o São Paulo, o Corinthians ganhou de 6-1 na Arena, eu até via futebol no Romero. Eu até defendi o Romero em algumas partidas ali. É, no começo do ano, o Romero também fez alguns jogos que ele foi bem. Mas na boa, cara, é depender do Romero hoje em dia pra ser, teoricamente, centroavante do Corinthians, já que é essa função que ele tá desempenhando em campo, não dá também, cara. Concordo contigo. O Corinthians precisa de um camisa 9 que faça o zagueiro do adversário perder o sono na noite anterior. O Corinthians não pode se conformar em ter o Romero ali com a camisa 9. Eu sei que a diretoria tá buscando alguns nomes aí, mas alguns clubes já estão conseguindo alguns reforços e o Corinthians não conseguiu. O Corinthians precisa trazer um jogador para essa função ontem, não é hoje, é ontem. Muito dessa oscilação que a gente tem no campeonato é por não ter um camisa 9 matador na frente, cara. Porque muitas vezes aí cria chance de gol, mas os caras não fazem. E ó, um outro cara que tá fazendo uma falta enorme é um xerifão ali na defesa, né, mano? O Gil, ele saiu, ele deixou a função pro Felipe, que já não era esse xerifão todo. Ele tava ali quebrando um galho aí, fez bem o papel dele, mas já não confiava tanto assim no Felipe. Mas o Corinthians hoje precisa de um cara ali referência na zaga. Se viesse um Alex aí, que o Santos também tem interesse, inclusive não sei qual pé que anda na negociação, daqui a pouco a RG pode trazer informação. Pé direito. Mas o Alex é um jogador, por mais que a gente não esteja acompanhando aí 100%, mas é um cara experiente, é aquele cara que vem para dar uma segurança, vem para talvez dar uma tranquilidade pro garoto que tá jogando ao lado dele. Aí pode ser Balbuena, pode ser Iago, pode ser Pedro Henrique. É uma outra pegada, RG. Quando você coloca um cara ali que é uma referência, um cara que é um alicerce na defesa, o moleque vai jogar mais tranquilo. É, mano, com relação ao Corinthians, eu não sei. Com relação ao Santos, se ele baixar o salário, pode ser que dê negócio. Agora, nos moldes do que ele ganha lá fora, com certeza. Ó, o Amigon, Amigon 1 e Amigon Mano. Ah. Tô vendo aqui uma matéria legal do Lance. Qual? Que ele fala de uma lista de 40 jogadores no Brasileirão que não completaram 7 jogos. É. Querem ouvir? E aí vocês falam... Os 40? Não, vou separar. Não sobrou muito, não. Aí. Vai pegar os principais. Tô vendo, tem bastante? Tem coisa boa, 40 assim. Vai que vai aí, viu? Atlético Mineiro. É. Dátolo está no fim do contrato e tem apenas 3 jogos. É bom, esse aí. Bom jogador. É. O outro... Mas é um cara que tem 31 anos, precisa ver também se vale a pena. Cara, mas aí, mano, esquece nesse momento, né? Não, também. Eu acho ele um bom jogador, mas tô pensando que eu tô fazendo o papel de advogado do diabo. Aí você tá fazendo o papel de chato, pô. É de chato. É de Carlos zagueiro também. É ruim, hein? Aí deixa quieto, é de Carlos, velho. É campeão do mundo, velho. É. O Neymar não conseguiu. Mas eu não quero. Atlético Paranaense tem o Paulo André, que já foi do Corinthians. Também não. E o Marcos Guilherme. Não, também não. Marcos Guilherme, o Botafogo, ele jogou bem o ano passado, esse ano ele tá Botafogo mal. Tem aquela promessa lá que os caras falam, o Luiz Henrique, só fez 2 jogos. É, pode ser uma promessa. Chapecoense, tem o Kempis. Meu Deus, hein? Esse Kempis já rodou tem também. Tem o Ananias, aquele que fez o... Lembra, Domênico? Ananias também rodou. Lembro. É. Agora, do Corinthians, pra você entender, quem não fez 7 jogos é o Guilherme Arana, o Maicon, o Danilo, não. O Williams... Williams, e o Cássio. Só jogador ruim. Não, e o Cássio. É. Bom, é a senhora que esse o Curitiba tem o Lucas Claro. O zagueiro também é fraco. Cruzeiro tem o Marcel, que é do Corinthians. Marcel. O Léo, zagueiro. Douglas Coutinho. Não, Figueirense tem o Carlos Alberto. Meu Deus. Nossa senhora. Pai eterno. Jesus. Aquele Carlos Alberto? É, aquele mesmo. O Flamengo tem o Guerreiro. Não, fica lá. Guerreiro. Tem o Paulo Vitor. Não. Fluminense tem o Pierre. Pierre? É. Quantos anos tá o Pierre? Uns 30 já, né? O Grêmio tem o Henrique Almeida. Pierre tá no banco do Fluminense. O Grêmio tem o Henrique Almeida e o Bressan. Não, também não. O Inter tem o Rodrigo Dourado. E o Marquinhos, aquele que jogou no Palmeiras também. Marquinhos também já rodou, hein? O Palmeiras tem Lucas Barrios. Só fez um jogo. Aí, ó. O Eric. O Cristaldo. Cristaldo. E o Rafael Marques. Ó, vai acabar o campeonato e o Lucas abrir... do Barro não vai completar os 7 jogos. Vai abrir mão do Cristaldo? Do São Paulo. O Cristaldo já praticamente tá acertando os documentos finais lá pro Cruz Azul. O Santos tem o Lucas Crispim, o Valência, o Rafael Longuini e o Serginho. Não. O São Paulo muito tem bom. O Carlinhos. E ó, tem um jogador aqui que é bom. É. Michel Bastos. Fez só 4 jogos. Michel Bastos? Michel Bastos só fez 4 jogos. Não abre mão não, porque ele tava machucado, né? É. Ah, esses são assim os principais. Veja, dos nomes que você citou aí, eu acho que só dois poderiam interessar o Corinthians. Um é o Dátolo, mas eu falei, já tem mais de 30 aí, eu não sei se a diretoria do Corinthians gostaria de gastar um dinheiro, talvez, pesado para contratar um jogador aí que já tem mais de 30. Mas é bom. E o outro jogador seria o Rafael Marques. Desses jogadores que o Ben já citou, amigão, você gostaria de algum mais ou você discorda desses nomes que eu citei aqui? Dátolo e Rafael Marques. Não, o Dátolo eu concordo, agora o Rafael Marques eu não gosto não. Não? É, mas assim, com relação à idade, mano, o Alex também tem mais de 30, né? Não, sim, mas o Alex já viria naquela condição mesmo aí de encerrar a carreira. Eu traria só pela experiência que ele tem. Agora o Dátolo é um cara que ficou muito tempo parado aí também por causa de lesão, né? Não sei como é que dá pra apostar talvez, RG, na recuperação de um jogador assim. Tudo bem, se o departamento médico do Corinthians aí desse o aval e dissesse, o negócio é o seguinte, o cara tá bom... dá pra contratar, ou se tiver mal ainda dá pra arrumar? Vai examinar, lógico. Mas eu não sei até que ponto aí que um jogador que tá chegando na condição que o Dátolo chegaria, que é um jogador recém-curado de uma lesão, até que ponto que ele seria tão confiável assim pro decorrer do campeonato. Você já perguntou... Mas ter qualidade tem. Você já perguntou e respondeu, mano. Quem vai dar o aval pra esse tipo de contratação? Departamento médico. Se o cara chamegar lá, porra, traz. Chamegou, balandro. Henrique Almeida aí, não é melhor que o... É o centroavante, que o André, tá que o André do Corinthians? É mais do mesmo. Tá bom. Eu não gostaria, não. Mas, ô, amigão, eu sugeri aqui no começo do programa aí que a diretoria do Corinthians pudesse dar uma vasculhada ali no mercado chinês. O Marcelo Moreno aí, o centroavante que jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio. Pra falar a verdade, ele fez sucesso mesmo ali, foi no Cruzeiro, né? No Grêmio ele não foi muito bem, não. E no Flamengo a torcida não pode ver pintado de ouro. Você gostaria do Marcelo Oliveira? Seria uma aposta, hein? Marcelo Moreno? É, o Marcelo Moreno. Marcelo Oliveira é lateral do Grêmio. Ah, eu acho bom, viu, mano? Gostaria. Puta, se eu comparar Marcelo Moreno com o Romero, Marcelo Moreno com o Luciano, com o André, Marcelo Moreno tá na frente. Também com acho. Três aí. Concordo plenamente. O Marcelo Moreno, ele viria naquela condição aí de centroavante matador. É, por mais que ele não tivesse deixado uma boa impressão aí nas vezes que ele passou aí pelo Grêmio e pelo Flamengo, comparado com a história que ele construiu no Cruzeiro, mas na boa, cara, é um cara que vem hoje pra pegar a camisa 9 e jogar com o pé nas costas, né? Sem saber como é que tá na China, eu acho que ele já viria como titular. Aqui no Cruzeiro ele foi bem, né? Jogou muito, no Cruzeiro jogou muito. Ó, se vocês esqueceram do jogador que não completou 7 partidas, Hernan Barcos, né? A informação diferente que tá jogando em Portugal. Ah, mas não completou, completou 7. É, então é chupa essa, informação com credibilidade, né? Vai te catar, mano. Ô, amigão. Fala aí, mano. O time do Corinthians, como visitante, ele tem uma campanha pavorosa, cara. O Corinthians ele tem a 16ª campanha como visitante. Você acha que amanhã o Corinthians consegue reverter parte desse quadro negativo que nós estamos apresentando até agora, ganhando do América Mineiro, que é o bônus round da competição? Puta, o América Mineiro é aquele famoso bêbado, né, cara? Puta, se não ganhar do América Mineiro amanhã... Sabe uma coisa que eu fiquei bravo no jogo contra o Atlético Mineiro? É... Porque, assim, o Corinthians tomando uma puta de uma pressão, né, jogando fora de casa, conseguimos segurar bem no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, com 20 minutos de jogo, o cenário já tava anunciado que não ia mudar, cara. E o Cristóvão não fez nada no time. Esperou pra mudar aos 23, quando já tinha tomado um gol. Então, assim, eu acho que fora de casa, você tem que mexer nas opções que você tem no time, cara. Tem que mudar. Mas deve ficar esperando. Isso aqui é o sem parar, é o Jô Soares com esse ouvinte corintiano? Eu não aguento mais. Ó, pra você ter uma ideia, amigo. Só fala de Corinthians aqui. O Corinthians, de 5 jogos que ele fez como visitante, ele ganhou 1 e perdeu 4. Precisa melhorar aí, Cristóvão. Precisa melhorar aí que é nós, mano. Vamos buscar o título, mano. Manda seu placar então, Corinthians e América Mineiro amanhã. Você não pode olhar isso na conta do Cristóvão. Amanhã dá, RG. Põe na conta do Papa. Ó, amanhã tá louco. A derrota pro Atlético. A derrota pro Atlético não põe na conta do Cristóvão, mas assim, mas por exemplo, depois de um primeiro tempo daquele, tomando pressão o jogo inteiro, segundo tempo, 20 minutos, troca o time, pô. Tem opção no banco, legal. Faz uma mudança, não fica esperando. Também acho, os treinadores não podem ser tão omissos. É, fora de casa, acho que é importante. Ô, Capitão Nascimento, o jogo, tem que mudar. Tem que fazer fora de casa? Põe na conta do Papa. Bom, então tá bom. Ô, Renato, manda seu abraço. É momento sem parar. Manda teu abraço pra quem você quiser. Vamos lá. Amanhã 2x0, mano. Você perguntou 2x0 Coringão. É nóis. Quer mandar abraço? Posso fazer um merchan aí? Deve. Manda. Fala aí. Só gozando me garante 3 vezes mais diversão e proteção aí. É, proteção e diversão, mas ganhou um kit top do desodorante Extreme. Boa. Boa. Valeu. Rapidão. Calção. Fala aí, Dagoberto. Dagoberto. Fala aí, meu. O calção é a melhor imitação do Rui disparado, velho. Cartagena. E ele tem que incorporar, velho. É. O Rui precisa incorporar, ele sai ali fora. Abre o labirinto aí. Detalhes, né, labirinto, labirinto de cristal. Voa. Para, Glide. Vai de catal. Vai, valeu, irmão. Obrigado pela audiência aí. Falou, mano. É nóis. Valeu, parceiro. Tamo junto. Vocês são roda. Valeu. Esse foi não. Continua, né? Segunda ligação. Momento sem parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, mais uma ligação, Zdrubo tocou de novo. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Alô? Quem fala? Marcos. Fala, Marcos, tudo bom? E aí, beleza? Beleza, baixa o volume. Já baixa o volume. Vamos lá. Marcos do quê? Deixa eu parar o carro aqui, meu amigo. Para, freia. Freia o carro aí, para. Toma aí. Viva a voz, Dudu. Vamos lá, viva a voz, né? Por favor, Tsu. Ô, Marcos do quê? Manda o nome completo. Vamos lá, é Marcos Antônio Rodrigues. Tudo bem aí, galera? Tudo bom, graças a Deus. E é quantos, isso aí. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 45. 4.5 RG hoje. Exatamente. É, mas ó, cuidado, hein? Você marcou direitinho aí onde você parou? Sensacional! Onde você tá parado aí, velho? Cuidado! Trocadilho! Nota 10! Você tá impossível hoje, RG, impossível. Tá perguntando, às vezes o cara, né? Impossível. Isso sem dúvida é o cara. Impossível. Você de Titãs tocou essa aí lá, na festa junina. Ô, meu velho, e aí, hein? Qual que é o bairro? Eu moro em Guarulhos. Já falou. Eu morei lá no bairro dos Pimentes. Salve, bairro dos Pimentes. Eu moro lá na Vila Barros, lá na Otávio Braga. Ah, do lado. Ó, Parque Boulevard. Amanhã, sabe quem vem fazer o Estado 97 com a gente? Mário Sérgio Pons de Paiva. Esse é bom, hein? Então amanhã tem Mário Sérgio Pons de Paiva aqui, RG. Esse aí é bom, hein? O Mário Sérgio é o que botou o MS no glúteo do mano? É. Pelo menos é o que eu escutei aí. As horas, é louco. Ué. É isso. A Marcelo então, tá parceiro, mano. Marcelo é irmão. E o time, brother? Palestra, meu amigo. Finalmente alguém ligou bonito. E aí, Marcão? O que é isso? É a risada do Carlos Alberto. Ô, Marcos, me parece que o Cristaldo realmente foi embora. Me parece que já foi embora. Tá, a documentação já tá tudo encaminhada lá, só falta últimos acertos. Então o Cristaldo foi embora. E me pariu. Que é isso? A gente fica tristinho, o jogador que sai, despedida. Você que quis, que mas isso, a gente fica, né? Se quiser, aí tira a camisetinha do vestiário, tristinho, chatinho. A gente fica agora. Fala com ele aí. Meu Deus do céu. Tá bom. E o Barrios parece que também teve um entreveiro lá, parece que não sei se fica não. Você gosta do Barrios? O Barrios, eu acho que não vai fazer muita diferença não. Agora o Cristaldo, quando ele entra, ele dá uma mexida lá naquele ataque lá, né? Ele faz os gols. Quer dizer, eu acho que vai sentir um pouquinho a falta dele. Agora desse Barrios. Esse Barrios aí eu acho que já tá na hora mesmo de ir embora. Palmeiras tem que parar de ser refém desses caras aí, velho. Que isso? O que foi agora? Tá falando de despedida de novo do bairro, vai sair, terstinho. Agora a gente falou que ele não tava comprometidinho. Mas o que ele falou pra ele ir embora, pô? Não, Cuca, calma. A gente tá tranquilinho. Tá? Por que você chora tanto, Cuca? A gente dá um chorandinho porque é sentimental. A gente gosta do jogador, faz golzinho, abraço. Ô, Cuca, comemora. Dezembro termina a gestão do Paulo Nobre. Ele vai embora. Acho que até eu vou chorar. Essa até nós vamos chorar. Vai ser uma fila de choro. Agora você entende, né? Por que, que a gente chora? O que vai ter de neguinho chorando? Essa daí é pra todo mundo chorar, hein? Vai voltar seu Botafogo, né, trouxa? Ô, Dodô. Vai. Cala a boca. Agora com a firmeza do Gabriel Jesus também aí, que a gente sabe que ele não vai sair por enquanto, eu acho que o Barros também já tá na hora também de ir embora já aí. E a gente já tá sentindo mais firmeza no ataque do Palmeiras, né? Que tá, parece que tá se firmando. Dudu, o Gabriel, até mesmo o Rafael também, né? Você então, queria... Não vai fazer falta. Deixa eu só perguntar pro Cuca. O Rafael Marques tá de saída também? Chora, cara. Agora, mas se cada um que for sair, você for chorar, velho. A gente fica tristinho, porque ele é o quinto reservinha, tá lá, ele entra. Ô, Cuca. Quando machuca quatro, ele entra. Cuca, eu não quero, agora vamos falar de coisa boa. A gente não aguenta, não tem nada. O Gabriel lá, Jesus pode ir embora? Ah, não fala isso, não fala, chega. Gabriel Jesus, daqui uns 2 anos ele tá bom pra ir embora, agora não tá, não. A gente não tem mais lágrima pra chorar. Verdade, e esse negócio aí que falaram do Pato... Foi comentado que o Pato vai pro Inter, mas você gostaria de repente de uma troca aí? Pato vem? Não. Não? Não quer o Pato? Eu acho que o Pato pro Palmeiras não serve, não, velho. Será? O Pato é bom pra jogar no Corinthians, jogar no São Paulo. Não, o Corinthians não deu certo. O Corinthians não deu certo. O Palmeiras não vai dar, não. O Palmeiras, esses caras, eu acho que não se firma, não. Eu acho que a torcida do Palmeiras é muito exigente pra esse tipo de cara. Ô, Norberto. Eu acho que o Pato devia jogar no Santos, que não tem torcida pra encher o saco dele. Exatamente, falou aí, tudo aí. Torcida é a sua saia. Isso. Aí depois você não reclama, viu, seu trouxa? Aí você gosta, aí você fica quietinho, né? Você me chamou de quê? Tô dizendo universo. Aí você fica quietinho, não, né? Você não. Ei, falou, agora não, o senhor não. Fica quietinho com a avó, né? Não falaria disso. A avó falando essa merda, aí você fica quietinho. O que é? Fala. Ei, com ela, não fala falando, comigo. Né? Não pode falar nada, um fica bravo de animal. Tá falando a oitava torcida do país. Segue o jogo, segue o jogo, sem falta. Véia retardada. É isso mesmo, falta de respeito. Cuca, a véia retardada. Cuca, onde já se viu? Cuca, o Vindinha, briguinha, pra quê? O Cristal do tá indo embora? Ah, não! Você tá chorando? A gente tem ele que ele atualiza o Twitter, ele é bom pra internet, ele é bonitinho. Me ensinou a usar o Facebook. Eu tenho um pessoal aí que hora que eu bato um papo aí, é do meio esportivo, e realmente falou mesmo que o Cristaldo já tá pronto já pra ir embora. Bela fonte sua, hein? Olha, falou antes que todo mundo, foi forte, hein? Parabéns. Já tá indo embora, já não faz mais parte do elenco do Palmeiras. Mas que vá com Deus. Que vá com Deus e Deus ajude ele. Quando vai embora, quando os jogadores vão embora, Cuca, você vai se despedir deles lá? Não consegue, a gente fica mal, eu vou pra terapia, faço pique massagem pra ficar tranquilinho. Faz o quê? Pique massagem pra tirar os poros ruins, pra ficar tranquilinho. Norberto Siqueira! Você gosta do Leandro Cereja, desse menino? Banana! Que... Banana! Você acha? Leandro Pereira. Isso, Pequeno. O Leandro Pereira, eu gosto dele, sim. Eu não acho um mau rapaz. Que bom, é só pra saber. Tá voltando aí, vamos ver se dá certo no banco. Ele fica no banco lá, de repente tem uma oportunidade, ele entra lá e acha o lugar dele também. Mas daqui a pouco se sai o Lolo, se sai o Cristovaldo, se sai o Lucas... Cristaldo. O Lucas do Barro. Lucas Barro. O Alexandre Gol. E o Gabriel Moisés... Vai ter que jogar de titular. O que mais faz falta se sair é o Paulo Nobre. É isso aí mesmo. É pra você ou o governo? Se sair, você se ferrou. É o Paulo Nobre. Ah, o Galinha. Vai se ferrar, fica quietinho. Vai procurar um viúvo, vai, ô. Paulo Nobre, olha quantos títulos tem. O sucessor dele já, pode ficar tranquilo. É, o problema não é arrumar um sucessor. O problema é arrumar um cara que tem a conta bancária que ele tem. E ele vai lá. Ele vem ali por trás, ele resolve a situação. Que gostoso. Ó, deixa eu falar uma coisa, ele vai reaver 8 milhões do que ele gastou com o Cristovaldo e o que vier mais é do Parmeira, viu? Ele é bonitinho, viu? Ele faz as coisas certas. Quem? Exatamente, ele é inteligente e é rico. O Paulo Cobre. Olha, acabei de ter informação aqui. Nobre, sua cobeira. Tive uma informação aqui que o Barrios não sai não, vai ficar e inclusive parece que vai jogar na quinta. Aí, Cuquinha, o Barrios não vai embora. Eu falei que ele foi relacionado. A gente não aguenta mais chorar, né? A gente botou ele certinho. Se você falou, eu não ouvi. Desculpa, mano, mas você tem uma boa fonte mesmo. Não, porque... Assim, né? Houve uma conversa. As fontes são boas, né? Aconteceu o seguinte, Domenico. Houve uma... lavação, um termo lavada, que não existe, uma lavagem, né, de roupa suja na... entre o Barrios, que ficou ofendido pela declaração... lavação, por... tá certo, mano. Não, mas é lavagem, né, gente? Lavação é um negócio... lavagem é pra porco, mano. Então. Ah, é, tá, é, tá, assim... tá bem, tá. Olha, é lavação, olha. É lavação de esse dinheiro. Esse RG que eu sempre quis. É lavação de dinheiro ou é lavagem de dinheiro? Lembra? Lavagem. Música com lavação. É lavamento. Olha, vou fazer a lavação. Vai? É isso. Não sei, não. Lava roupa todo dia, que agonia. Mas é que tá, é... O Barrios, ele teria ficado ofendido, Domênico Gato, pela declaração que o Cuca deu aí para uma rádio aqui em São Paulo, fazendo críticas aí à postura do Barrios. Falando que era um jogador aí que não se empenhava muito, etc e tal. O Cuca depois desmentiu e falou que ele não usou esse termo. Mas o Barrios, ele falou que ficou ofendido por causa disso. Aí deu uma declaração pro Sport TV hoje à tarde, aí dizendo aí o ponto de vista dele a respeito disso, dizendo que ele já estava apto a treinar há 10 dias, e que ele estava treinando, estava se dedicando, e não entendia por que ele não estava sendo relacionado, etc e tal. E depois o Cuca mesmo, ele ligou lá também no programa da Sport TV, meio que colocando panos quentes. Houve encontro aí do Cuca com o Barrios para colocar os pingos nos is. Certo. E mesmo a própria financeira dizendo que o Palmeiras tem o direito de fazer o que bem entender, se não quiser mais contar com o jogador, poderia estar negociando o próprio. Ô, mano. Houve um acordo, mano, ali entre o Cuca e o Barrios aí, e parece que agora ele vai ser relacionado e vão colocar panos quentes. Eu vou colocar ele no joguinho da internet, viu? Vai. Fala aí, mano. E aí, beleza, velho? Beleza, irmão, e você? Aí, você é corintiano aí, mas é dos nossos, hein? Valeu, Marco, eu sou do povo mesmo, apesar desses caras aqui não acharem, velho. Ô, Dema! Eu sou a linha vermelha no rádio brasileiro, velho. Você é um bom garoto, só o time que não é muito bom, mas você não, é bom. É, sim, o time não é, sim. É o time, é verdade. Ser corintiano é uma dádiva, mano. Tá certo. Você sabia? Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Tá bom. Você sabe o que acontece, viu, mano? Oi? Só rapidinho, você sabe o que acontece também com esses jogadores também, cara? É, escuta, eles nem escutam da fonte certa, escuta de um daqui, outro de lá, e acaba também botando os pés pelas mãos, né? E já acaba ficando chateado, ficando revoltado com o time, acha que tá fazendo alguma maldade com eles. Mas os caras precisam também ver a coisa certa, ler o local certo, né? Ah, mas o Cuca falou mesmo ontem, que vai fazer? Isso não foi mentira, infelizmente. Ah, mas não foi mentira, mas os caras distorcem alguma coisinha. Sim, mas ele não tem que falar, ô Norberto, é melhor ficar quietinho, fala outras coisas, viu? Porque aí o que você fala pra imprensa, você sabe que você tem que tomar cuidado. A imprensa é toda galinha. Galinha é você. Toda nova. Uma galinha velha. Não, eu não falo nada. Eu não brinco mais. Vai procurar um viúvo na frente do Terraço Itália, vai. Marcos, um grande abraço pra você. Não. Fala, meu velho. Fala. Meu velho, deixa eu te falar só uma coisinha rápida. Cara, é um prazerzaço meu falar com vocês aí. E não tem cena de eu ir na torcida do Palmeiras lá, não, velho? Não. Nunca tem torcida. Mas não tem. Pra comprar ingresso, vai. Não, tá acabando, hein? Mas hoje não tem. Eu até queria, eu até vou comprar pra mim, mas, mas não dá, não tem problema. Não é que não dá. Não tem torcida, não abrimos torcida do... Ah, não abriram. Não abrimos. Já vendeu 23 milhões de ingressos. Tá bom. É que eu saí agora do serviço e todo dia eu escuto você no rádio, ficando normal. Meu rádio fica na 97 o dia inteiro, né? Desde a hora que eu saio às 5 da manhã até a noite, a hora que eu vou dormir. Obrigado, Marcos. É Silvio Ribeiro de manhã, o Palhacinho, vocês. E obrigado. Durante o dia, quando dá, eu também estou escutando, né? Mas tá então, beleza, velho. Tá. Foi um prazer, Marcos, falar com vocês. Né? Tudo de bom, sucesso sempre, tá? E é isso aí. Palmeiras sempre também. É nóis. Falou, Marcos. Obrigado pelo grande abraço. Aí. Valeu. Obrigado a você, mano. Um abraço, sou seu fã, obrigado, velho. Obrigado, abraço. Irmão. Aí, Benjamin, povo, mano. Tamo olha junto. Só, valeu, antes, irmão, da gente partir pra terceira ligação do Sem Parar, quero avisar os senhores que tá rolando o pedágio da Energia 97 contra o frio, hein? É, vamos lá galera. Lá em Osasco, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, junto com a Avenida dos Autonomistas. Boa. Em frente à Banca de Frutas, tá bom? Passe por lá, dois, seu agasalho, cobertor, qualquer peça, né? Que possa proteger contra esse frio desgraçado que tá acontecendo. Boa. Aí às noites, principalmente. E você vai fazer o seguinte, você vai ganhar um cupom. Este cupom... Aí? Este cupom... Vai te dar o direito de, no dia 22 de julho, sim, dentro do programa de manhã que eu faço com o Palhacinha, aqui, sim, com o Bernardo, sim, com a Marina, sim, você vai concorrer a um PlayStation 4. Eita! Olha que legal, hein? Eita! O Bernardo Veloso tá lá nesse momento, sim, junto com a galera da Energia 97, no pedágio contra o frio. Boa! Osasco, Corifeu de Azevedo Marques, junto com a Avenida dos Autonomistas, em frente à Banca de Frutas, tá rolando então o nosso pedágio contra o frio. Campanha legal. Energia Boa. Contra o Frio, uma iniciativa da Energia 97, que tem o apoio da Sony Music. Daqui a pouquinho eu vou entrar em contato com ele. Vai entrar no ar. Legal. Bom, vamos lá, momento sem parar, funciona com um único adesivo, é o terceiro ouvinte a entrar no ar, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco, venha tomar um refresco para refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Tá certo, alô. Tá bom? Quem fala? Oi, Danilo. Ô Danilo, tudo bom? Opa, tudo ótimo, melhor agora. Legal, Danilo do que é o nome completo? É, Danilo, estamos... Hashimoto, com H. Hashimoto. Quantos anos você tem? 32. 3.2, aí, Gê. Repita o nome. Danilo? Oi? Danilo? Hashimoto. Hashimoto, RG. Não, mas tinha um antes do Hashimoto aí. Danilo do quê? Estamos aí, entendeu? Estamos aí escutando o programa. Brocadinho! Bota! Eu pensei que ele tirava Hashimoto. É, mas aí tem que mandar consertar, né? Beleza. Se Hashimoto... Ah, se não pode, vai uma Hashimoto. Parte pra cada lado. O Hashimoto, e aí, cara? Qual que é o bairro? Agora eu tô aqui no Rodoanel, mas Benjinha vai matar fácil. Ligou o Rodoanel e Estrada. Peraí, você falou Benjinha, você falou em cima dele. Fala de novo, É Jardim Bonfiglioli, Ali perto da Raposo Tavares, ali perto do Butantã. Exatamente. Exatamente. Bonfiglioli. E o time? O time é Corinthians, doutor. Ah, Coringão, mano. É isso aí. Vamos mostrar quem é que manda na cidade. Sem muita alegria. É tudo nosso. Não precisa véio. Dessa alegria toda. Rumo à liderança. Letre rumo. Rumo, ó, idiota. Consegui baralho. Nem acredito. Rumo à liderança. Louco. E ó, seta pra esquerda até o final agora, hein, mano. É seta pra esquerda. Não dá certo, não dá certo, não. Dá sim, mano. O elenco precisa de motivação, velho. Eu tô aqui pra passar motivação pro elenco. Legal, pisca alerta, hein, velho. O elenco precisa de elenco. Ó, bora lá, mano. Ó, amigão, amanhã vamos pegar o bônus round do campeonato, aí o coitadinho do América Mineiro. Amanhã é dia de fazer saldo de gol, não é não? Pô, amanhã vai ter até gol do Romero de letra. Pois é, mano. O Romero tem quase o mesmo número de gols aí do Gabriel Jesus, o ouvinte me falou aqui. E é verdade, o ouvinte tem razão, mano. No ano, então, o Romero tem 11, o Gabriel Jesus tem 16, mano. E o Romero é banco, hein, mano. O Romero tá jogando nas últimas de titular, mas enfim. Amigão, amanhã temos o América Mineiro, como já citamos aqui no começo da sua participação. E o Cristóvão Borges aí, ele tá fazendo algumas alterações no time. Ele sacou o Guilherme na última partida diante do Santa Cruz para colocar um atacante a mais. Você acha que ele fez certo? Você acha que é isso mesmo? É por aí? Ah, eu não sei, viu, mano. Eu tenho dúvida se o Guilherme não poderia jogar como atacante mesmo. Eu não sei porque ele fica como aquele meia mais avançado ali, mas ele não poderia ser um atacante mesmo. Então, cara, o Guilherme ele começou assim, né? A participação dele no Cruzeiro, lá quando ele jogou lá, ele começou como centroavante. Aí quando ele passou pelo Atlético, ele jogou mais na armação e tudo mais. Mas eu digo, cara, o Guilherme hoje, pelo posicionamento que ele tem em campo, por ser um cara teoricamente lento, eu não acho que o Guilherme poderia fazer essa função, não. Aí dizem, mas o Guilherme poderia ser o centroavante. Volto a falar aqui, o Guilherme primeiro, ele já não tem a velocidade que hoje um centroavante precisa ter. Principalmente um futebol moderno que a gente tem hoje, que o cara muitas vezes que a bola não tá chegando, ele precisa recompor no meio campo, precisa dar uma opção de passe, precisa se apresentar um pouco mais pro jogo. O Guilherme, eu não vejo nele essa característica de estar voltando sempre para poder recompor aquele meio campo, como se ele tivesse jogado no ataque. E sem contar a estatura, velho. Um pivô? Oi? Será que ele não conseguiria fazer um pivô ali? Então, cara, por exemplo... Jogar aquela bola meio que igual o Ganso ali, aquela bola pro cara sair na cara do gol? Ó, o último cara que eu vi fazendo essa função de pivô no Corinthians foi o Guerreiro. O Guerreiro é aquele cara que ele dava as costas pro zagueiro, fazia aquela parada na frente ali da área e tocava a bola pro atacante que tava se deslocando em velocidade aí, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eu não vejo aí no Guilherme essa característica. Eu não vejo o Guilherme aí nem com força física para fazer esse papel de pivô. O Wagner Love, quando jogou ano passado, ele também não era pivô. O Wagner Love, ele pegava a bola ali, muitas vezes ele dominava ali de costas pro zagueiro, mas já dando aquele rodopio e partindo na direção do zagueiro mesmo. Agora, com esse estilo de pivôzão, fazendo jogada de futsal, quem fazia no Corinthians era o Guerreiro. O Guerreiro tinha essa característica. Eu não vejo essa característica no Guilherme, não. O Wagner Love, ele dominava com a canela e foi de tornozelo, mas também não dá, né? Pois é, mano. O Wagner Love, ele deu uma sorte, velho. Mas deu uma sorte de pegar o Corinthians ali naquela altura do campeonato que o time tava voando. O Jadson, Renato Augusto, mano. Pô, o time do Corinthians tava matando a pau, velho. O Malcom jogando demais. Então o Wagner Love, pra ele empurrar uma bola pra dentro do gol, ele perdia 10, velho. 10 bolas passavam na cara dele e ele desperdiçava, mas ele empurrava uma. Então todo mundo, o Wagner Love tá fazendo seus golzinhos, tanto é que ele conseguiu ser vendido. Mas não dá, né, velho? O Wagner Love, se tivesse jogando no Corinthians esse ano, meu pai do céu, a torcida ia querer matar ele. Mas, ô cara, eu entendo que o Corinthians precisa hoje de duas posições aí com extrema urgência. Uma é um zagueiro top, aquele cara ali que você diga, velho, chegou o zagueirão ali e tomou conta do pedaço. Vai dar tranquilidade ali pro Balbuena, pro Iago, pro Pedro Henrique, ou quem quer que faça a dupla de zaga com ele. E um outro cara que eu acho que falta também aí é o Camisa 9. Você concorda comigo? Dá, com certeza. Tá faltando ali, a molecada tá com um pouco de medo ali ainda, tá faltando esse peso mesmo aí no Corinthians. E se você tivesse que fazer uma indicação aí pra essas posições, quem você sugeriria pra diretoria contratar? Pô, tá difícil, né, cara? Agora, eles falam muito de contratação, mas realmente eu tô meio por fora aí dessa questão de quem fez os 7 jogos, de quem não fez. Eu tô meio por fora aí O Benji, ele citou alguns jogadores aí, e ele leu uma matéria do Lance. Dos jogadores que ele citou, sinceramente, que eu acho que poderiam hoje chegar no Corinthians e jogar, eu entendo que poderia ser o Rafael Marques, que inclusive o presidente do Corinthians gosta do jogador. Hoje ele tá no banco do Palmeiras. E o outro é o Dátolo, que voltou recentemente de lesão ali pro meio-campo do Atlético Mineiro. Você gostaria de um dos dois? Ah, eu acho que o Dátolo é uma boa, assim, viu? Não dá pra mandar o Romero pra ele, não, pô? Quem tem jogado com frequência no Atlético ali é o Cazares. O Cazares ali tá assumindo essa condição ali de armador do time do Atlético, porque o Dátolo tava machucado, ele voltou na última partida, inclusive acho que no decorrer do jogo acabou até entrando, tava no banco. Mas eu acho também, cara, é um cara que tem muita qualidade, mas precisa ver até onde ele é confiável. Porque não adianta nada você contratar um jogador que já tem mais de 30 anos também, gastar um bom dinheiro pra isso, e esse jogador também não corresponder aí às expectativas que a diretoria e a torcida tenham, né? Ô mano, será que a gente não consegue fazer um rolo aí com o Pato, com o Damião, pô? Porque tudo bem que ele é caneludo, é da Varga e tal, mas, pô, mas como é que o cara... O Pato já tá perdido mesmo, pô. Quer o Damião, velho? Não sei, pô. Às vezes, né? Olha, no exemplo anterior... Eu não acho que seja um cara ruim, não, também. No exemplo anterior, quando o Corinthians negociou o Alexandre Pato com o São Paulo e trouxe o Jadson, o Jadson deu certo. O Corinthians ele teve um ganho técnico e financeiro. Agora, será que o Leandro Damião seria esse cara? Até acho também aí que hoje o Alexandre Pato aí já é uma causa perdida, já é fundo perdido. Não vejo onde o Corinthians possa negociá-lo o Pato e ganhar dinheiro. Mas sinceramente, eu não sei até onde. Eu não sei até onde, ô Domênico Gato. O Leandro Damião também não seria uma outra contratação problemática. Ô, Benjamin, o cara dele. Você pega o Leandro Damião. Vocês já hoje. Perderam. Peraí, mano. Mas você tem razão. Vocês já perderam o. Não, mas ô Domênico. Ô, Domênico. Já foi. Quando você negociou o Alexandre Pato, você quer sossego. Você quer sossego. Agora, quando você contrata o Leandro Damião, até onde você não estaria contratando um problema também? Mas será? Porque você acaba abdicando de um salário extremamente deficitário pro clube, que é o salário do Alexandre Pato. Mas você acaba trazendo um outro salário que é proporcional ao que o Pato ganha também. E pro Santos a mesma coisa. Entendeu? Não vale a pena. Quem garante que o Pato... Mas pode jogar. Eu prefiro São Paulo, gente. São Paulo é São Paulo. Eu prefiro que não contrate nenhum atacante até dezembro que trazer o Leandro Damião. Se desfaça do Leandro... Sério? É muito melhor do que o Gato. Hoje, por exemplo, ele se desfazer do Alexandre Pato do que contratar mais um cara. Vai de Luciano e Romero... Vai com esses caras. Eu do que Leandro Damião? Mas já perdeu o Pato já foi. Então você vai perder agora com o Damião? Ah, não sei, pode tentar. E se acertar? Não. Não é hora de correr esse risco, velho. Domênico, você vai abdicar de um salário como o do Pato, velho? Você tem que levantar as mãos pro alto e dar graças a Deus. Vai pegar você não o pode Damião. Trazer um outro cara pra ganhar mesmo, velho. Igualzinho. Eu esperar dezembro e tentar trazer um cara melhor. Eu ainda acho que o Damião vai jogar bola ainda um dia. Vai voltar a jogar. Você quer saber uma circunstância que eu acho que valeria a pena? Se não tivesse ocorrido recentemente, Benjamin, o Corinthians ofereceu o Alexandre Pato pro Fluminense e trazer o Fred. Aí seria interessante. Porque o Fred é um homem gol, né? Tá certo? Aí você troca um salário alto por um salário alto, mas se equivalem, fica elas por elas. Agora, você tirar, por exemplo, hoje o Alexandre Pato que tá onerando o Luiz Fabiano? Não, Luiz Fabiano não. Ah, também acho que seria, a mesma, seria a mesma coisa. Passou o time. O Diego Tardelli eu traria. Ou o Marcelo Moreno. O Tardelli é... Sim. Então, mas os dois estão na China. É, agora o Fabiano... E Bernard lá, lembra do Bernard? Bernard era atacante. Lógico que é atacante. Não, mas ele não é assim. O baixinho. Não, eu não queria. O baixinho, né? Bernard não... Pela ordem, eu preferi o Marcelo Moreno. É, eu Marcelo Moreno, Barcos... Não, mas eu tô falando os que estão à disposição. Marcelo Moreno, né? Barcos e Diego Tardelli. É. Eu preferia pela ordem. Diego Tardelli, também, Barcos, né? E Marcelo Moreno. Não quer mais nada também, né? Mas você quer empurrar o Leandro Damião? Não, não é o... Não, o ouvinte que pediu o Leandro. Não, o ouvinte tá maluco. Não, como é maluco? É corintiano, é opinião dele, ué. Não, tá nada maluco. Eu não acho que ele tá maluco, não. Ué, gente... Pensar fora da caixinha, Benja. É, eu acho. Acho que ele tem razão. Mas pensar no Leandro Damião não é pensar fora da caixinha. Mas ele pensou... Ele pensou, para ter o Pato nas condições em que está, ele preferia ter o... Engraçado vocês, porque quando teve a transação do Pato indo pro São Paulo e o Jadson indo pro Corinthians, eu fui o único que falou aqui. Ótimo. O Pato vai jogar bem no São Paulo, pode pegar a gravação, e o Jadson vai jogar bem no Corinthians. Falei, e eu acertei. Bem. Eu tô falando, o Leandro Damião vai jogar em algum time, vai voltar a jogar futebol. Mas o Mano falou. Ele sabe jogar bola. Mas o Mano falou, o Damião vai jogar no Cruzeiro. Sabe? Não jogou. Não jogou. Porra nenhuma. Ele vai voltar a jogar em algum time. Só existia vai. Duas... Ó, no vai Brasil voltar. Hoje, só duas opções é pro Leandro Damião voltar a jogar em alto nível. Um é o Palmeiras, que já tá com o elenco montado aí, a bola passa 18 vezes na frente do centroavante, se ele empurrar uma pro gol, ele já tem uma média enorme, tá certo? E o outro é o Atlético Mineiro, que também tem um elenco muito forte e já tem um time montado. Fora essas duas possibilidades aqui que eu desenhei, o Leandro Damião não consegue voltar a jogar bola. Você acha que, por exemplo... O Cruzeiro também tinha, mano, ele cansou de jogar bola pra fora. Também tinha. O Damião, ele chegou a jogar com o Lucas Lima, ou não? Não, né? Não jogou. Não, acho que não. O Lucas Lima acho que tava na... Sabe por quê? Não era titular ainda. Eu sei lá, cara. Tem o Ricardo Oliveira, Domênico. Daqui a pouco o Ricardo Oliveira tá voltando. Tudo bem, mas não tá jogando. Tem o Rodrigão. Rodrigão, dois jogos, dois gols. Tudo bem, gente. Se o Rodrigão faz, o Damião não vai valer. Não sei quantos gols o Leandro Damião fez esse ano. Nenhum. Mas não tá jogando em time nenhum, Beira. E por que ele não tá jogando? Não sei. Você não sabe? Não sei. Há quanto tempo ele não tá jogando em clube nenhum? Não sei. Mas se vão três anos que ele não joga. Não, ele jogou aí no Cruzeiro o ano passado. É, meia dúzia de gol lá no começo, que jogou parou. Tanto não jogou que o cara mandaram embora. Olha, no ele Santos jogou, no Cruzeiro não jogou. Ele na Espanha. Aí foi pra Espanha. Jogou, não jogou. No Inter jogou. Aí foi pra Espanha. Jogou pra caramba e foi pra seleção. Aí quando ele começou. O Leandro Damião tem a fama por causa daquele lance da carretilha na seleção brasileira. Quando ele começou. Só. Mas não, ele tem sabe nada. Jogar bola, é isso que eu tô te falando. Não sei. Então, alguma coisa aconteceu, velho. Porque... É igual. Mas por que, que o Leandro Damião sabe jogar bola? O Ronaldinho Gaúcho jogou bola, depois não jogou mais. Não, pera só um minuto. Não jogou mais. Não, eu não tô comparando, tô falando assim. Não dá nem pra colocar na mesma frase. Não, eu não tô dizendo isso. Pelo amor de Deus, nem quero falar isso. Tô dizendo o seguinte, estamos pegando jogadores, tá? Não tô comparando. O Ronaldinho Gaúcho jogou muita bola, mas pra caramba. E depois não jogou mais. Você tá falando de um cara que se encanou. Aí passou pelo Flamengo, não fez porra nenhuma. E foi o campeão Atlético Mineiro, foi... Não, peraí. Foi, mas jogou razoavelmente. Gente, o Leandro Damião... Mas desencanou. O Leandro Damião apareceu bem no Inter, e ele jogou junto com o Lucas Lima, assim, eu tô vendo o Lucas Lima aqui. Jogou? O Lucas Lima, RG, ele chegou no Santos em janeiro de 2014. E o Leandro Damião e Idem. Eles chegaram juntos ali. O Leandro Damião apareceu. O Leandro Damião apareceu bem no Inter. Ponto. Só. Depois... Não, isso eu não tô negando, Beleza. Só. Não tô negando. Então jogou esse, bem negócio lá. Esse negócio de falar, o Leandro Damião sabe jogar bola. Então, não sei. Ele jogou muita bola lá e depois saiu de lá. Muita bola, ele não jogou. Ele apareceu... É que o Damião entrava e não fazia ele porra. Ele apareceu bem, fez lá os gols dele, apareceu bem. Foi pra seleção e fez a carretilha. Depois ele machucou e tal. Agora pergunto, por que, que o Leandro Damião, esse joga bola? Ou por que, que não pode ser ao contrário? Olha, será que o Leandro Damião não era uma fase ou a bola dele é essa? Pode ser. Não. Gente, você pegar os números do Leandro Damião, são assustadores. Pode ter tido um pico de audiência. São assustadores. Ao final, depois que ele saiu do Inter, é assustador. Mas, entre ele e o Romero, a pessoa prefere quem? Hoje? Deixa o Romero lá até o final do ano. Não, gente, olha, deixa. Você vai trazer um jogador que ganha 700 pau, que não joga, que não marca gol. Você entendeu? Que... Mas será que ele vai pedir tudo isso mesmo? Mesmo estando fora? Não, assim, não é que ele vai pedir. Ué, ele tem um contrato com o Santos. É o salário. Isso. É o salário. Será que ele vai falar, não, eu quero 200? É, então, vou querer 200 pra jogar no Corinthians. 700 pau pro jogador. E se conversar com ele? Tipo assim, ó, eu te trago você, vou te dar uma oportunidade, mas é por produtividade. Domênico. Se você fizer gol, jogar bola, eu pago o que você quer, os 800. Se não, não pago. Vem cá, vem cá. Aí ele vai falar sim ou não. Não, não. Pronto, o cara tem que ser um idiota pra aceitar. Idiota? Porque ele tá tem garantido, um contrato que ele tem garantido. Tá garantido. Pra que, que ele vai abrir mão? 800 conto? Então ele fica sem jogar bola. Fica. Tem 800 pau por mês. Tudo bem, até quando? Ué, até quando? Até quando até aparecer alguém. Contrato. Então quando acabar o contrato dele, alguém chega pra ele e faz essa. Até quando aparecer alguém louco. Tá contratado. Eu vou lá aí, meu, cuidado. Nenhum clube no Brasil pode pagar 700 pau por mês para um jogador que não joga bola há 3 anos. Mas Danilo, só pra fechar, Domenico. Imagina você, Domenico, que é um profissional, que é muito fácil a gente se colocar na pele dos outros e falar, é fácil pro cara fazer isso. Imagine você, Domenico Gatto, acordar todo dia, você, sabendo que você tem qualidade. Por mais que você esteja ganhando bem em uma outra rádio, a rádio te dá um escanteio. Não precisa vir hoje não, Domenico. Vem só aqui, conversa com o pessoal, talvez você grave uma vinheta. Aí você vai pra lá, você não grava nada. Aí o cara, não, beleza, não tá precisando não, pode voltar pra tua casa. Mesmo você ganhando em dia, tá certo, um alto salário, você como profissional, tendo a sua ambição na carreira, você se sentiria à vontade com essa condição? Não. Eu particularmente não. Eu não. É muito fácil a gente olhar o outro e falar, então, o cara tá ganhando 800 pau por mês. Se coloca no lugar do cara, você trabalhando na sua profissão, se você se sentiria assim. Eu não me sentiria à vontade. Eu concordo com o mano. Pra fazer o quê? Isso que eu acabei de citar. Mas o Domênico pode fazer casamento ainda. Deixa eu ser estúpido. Não, mas não é isso. Deixa eu falar um negócio. É outra coisa que ele falou. Deixa eu falar um negócio pra você. Ele falou outra coisa. Eu tenho um contrato. Eu ganho 800 pau por mês. Tá, mas não tá jogando, Benjamin. Você acha que ele não teria vontade de, sei lá, vestir uma camisa? Eu tenho um contrato que eu tenho 800 pau por mês. Eu não abro mão do meu salário. Não sei, é isso? Ele falou isso? Não, eu tô falando eu. Ele falou, se põe na situação. Por que o Fábio Costa não abriu? Gente, ninguém rasga... Pode dar o Fábio Costa também. O Fábio Costa parou, ele aposentou. Ficou um ano ganhando e parou de jogar bola. Gente, ninguém rasga dinheiro. Mas pergunta pra ele se ele tá feliz. Não, ele tá, eu entrevistei ele, tá super feliz. Duvido. Gente, eu entrevistei ele. Não, eu entrevistei ele. Mas é que ele não queria mais jogar, Benjamin. Mas o Alexandre Pato, gente, ninguém rasga dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Mas ninguém tá falando isso. Lógico que tá. Ah, vou abrir mão. O que nem o Domingo falou, não abre mão pra contrato de produtividade. Vocês estão loucos. Não, mas depois você acabar o contrato dele. Quem tem que pagar o Pato agora, no caso? O Corinthians já pagou o dele. O Santos, que se vire pra honrar a bobagem que eles fizeram. Vai lá no Odílio e fala, se você tem que pagar isso aí. Bom, tem que ver essa bobagem ou não Danilo, é? Danilo, Danilo, nós estamos. Você abriria a mãe, Gê? Imagina. Danilo, eu preciso entrar em contato com o Bernardo. Danilo, um grande abraço pra você, viu, meu velho? Opa, tá, queria mandar só um abraço aqui pro meu irmão que tá ouvindo aí. Pra galera lá do Elevador Exótico, do marketing, que tá me ouvindo também, dá uma moral. Tá bom. Um grande abraço, obrigado, Danilo. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Agora foi o momento de separar. Agora mudando um pouquinho de assunto, nesse final de semana, inclusive eu troquei as caixinhas que estavam lá, no meu carro lá, pelo novo adesivo sem parar. Ah, e ficou vipão, hein? Rapaz, se você que tá acessando agora no 97fm.com.br/estúdio, tá vendo lá o adesivo? Olha o adesivo lá. Ficou vipão, tá colocando no carro. E eu continuo com toda aquela comodidade, tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora meu carro tá mais bacana, RG, tá muito mais legal. Fica vipão. Fica bacana, esse pessoal do Sem Parar, olha, mandou muito bem, viu? Agora com um único adesivo eu passo pro pedágios, estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinhas. É chato, né? Você tem que ficar pegando moedinha lá que, né? Cai do banco, não dá pra você, né? Sim. Sem ter que me preocupar com essas coisas, tickets, né? E a fila? Ou aquelas coisas... Ah, fila! E a fila? E outra coisa, eu abasteço também meu carro sem descer do carro, viu? Também. Nem pago e vou embora, velho. Legal, né? Muito show. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como é que faz pra trocar o seu também, né? Sua caixinha pelo adesivo? É fácil, vai lá no seu celular... Baixe o app do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar moderno. Está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar! Sua vida no seu tempo! Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também aqui de Esser, construindo com valor. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Chevrolet, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze. e a nova S-Days 2017. Até quem critica vai se apaixonar, hein? Em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora vem recado do Benjinho, hein? O Benjinho vai falar de Esser, fala de Esser, Beja. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Boa, Benjinho, é isso aí. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora vamos lá com o Bernardo. É no nosso pedágio da energia contra o frio, né, Bernardo? Ô, oh, beija, São Paulino! Ô, oh, beija, São Paulino! Ele é corintiano, vocês estão loucos? Cara, a galera é maluca! Ô, oh, Dodô! Fala, meu velho! O estádio 97 é incrível, cara. A gente abriu esse pedágio Veloso. Há 20 minutos. Já tem doação e tem uma galera aqui. Eu tô impressionado, é coisa de louco. Fala, Tricola! Deixa eu falar um negócio pra você. Sabe aquele ditado? Passarinho que come pedra... Cuidado, depois você não aguenta, hein? Não, pode deixar mesmo. Isso é uma ameaça? Não. Deixa eu falar rapidinho com o pessoal aqui. Vai. Seu nome? Lucas. Ô, Lucas, time você torce, cara? Verdão Palmeiras! Ah, garoto, Lucas, é nóis! Ô, Lucas, me explica um negócio, cara. Você veio com a blusa, você passou em casa, qual que é a sua história? Não, então, eu tava voltando do trabalho, aí eu vi o pessoal da rádio aqui, eu parei, tirei minha blusa e doei, cara. É um palmeirense de bom coração, tá feliz, é líder, tá vendo, tá concorrendo a um Play 4. Seu nome? É William. É, time? Timão. Abraços rápidos. Ô, mano, vou mandar um abraço aí pra minha esposa Sabrina e um chupa pro Felipe, lá da Alto, um palmeirense, porco. Boa, seu nome? Fábio Amaral. Ô, Fábio, time que você torce, cara? Eu torço pro São Paulo Futebol Clube. Aí, o Fábio chegou com uma renca de agasalhos aqui. Você tá preparado já pra vir pra doação? Como é que você chegou rápido aqui, cara? Cara, eu moro próximo, eu tava voltando pra casa, já aproveitei correndo, peguei umas roupas lá e já vim aqui pra doar, pra ajudar a galera que precisa. Beleza, e aí, Libertadores, tá na mão ou tá na incógnita? Como é que tá a situação? Olha, sendo bem honesto, tá difícil, mas a gente tem que ter fé, o São Paulo é o time da fé, a gente tem que torcer e incentivar. Boa! Só pra fechar mais um, Domênico, eu sei que a gente tá com tempo curto, eu sei que daqui a pouco o programa tá acabando, eu sei que tá corrido o seu nome. Anderson. Anderson, time, cara. Santos. Santos. Anderson, e aí? Ansioso pro próximo Campeonato Paulista, cara? Nossa, mas que filho da mãe que você é. Não, esse brasileiro, assim, a gente vai chegar na frente de todos os paulistas. Isso é garantido. Tem você time que nem no Paulista tá chegando, hein? Você não fala assim não, tá? Porque a gente fica triste, beleza? Anderson, você acha que rola um G4 ou briga por título? Se jogar igual o último jogo, briga por título. Se jogar igual os últimos 5 jogos? Também. Beleza, temos um santista otimista. Passou um cara gritando de carro aqui, velho, vai tomar multa, cabeça pra dentro, animal. É isso aí, Dodô. A gente tá aqui até as 8 da noite recolhendo agasalhos. Quem chegar por aqui vai dar o agasalho, vai preencher um cupom e vai concorrer a um Play 4. Aí uma baita promoção, assim, uma campanha sensacional da Energia 97 em parceria com a Sony. Beleza? Beleza, obrigado, Bernardo. É nóis. Um abraço, viu? Abraço. É isso aí, rapaz. Esse foi aí... O nosso pedágio da energia contra o frio. E olha só, doe seu agasalho, cobertor, qualquer peça. você vai poder concorrer a um PlayStation 4. Pode trazer suas doações até aqui na Energia 97 ou entregar nos pedágios da Energia. Olha, amanhã teremos mais dois pedágios. Um a partir das 10 da manhã na cidade de Dutra e o outro às 3 da tarde na Penha, hein? Olha só, você que trabalha ou mora nessas regiões, fica ligadão para levar seu agasalho para doação, hein? Vamos ajudar aí os mais necessitados a enfrentarem esse frio. Campanha Energia contra o Frio, uma iniciativa da Energia 97 com apoio da Sony Music. Estádio 97 pela Energia 97, vem em nome de Dutra Máquinas. É, meu amigo, tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas, viu? Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley. Ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, furadeiras, serras, marteletes, lixadeiras para os profissionais mais exigentes, né? É a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia, RG. Olha só que legal. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços lá no site dutramaquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes super satisfeitos. Não se esqueça, hein? Ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Aí. Estádio 97 também vem em nome aqui, senhoras e senhores, de BV Financeira. É crédito rápido para você usar como quiser. Liga aí, 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome aqui de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora o Mano veio com mais um recado de Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico Gato, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho, meu irmão, para curtir a noite inteira na balada, sabe? É, pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é verdade? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquela catinga de gato morto embaixo do braço aí na academia. Ou então você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de virilha de mendigo, velho. Quando você sai do trabalho numa sexta-feira à tarde. Nossa senhora, que nojo! Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vai levar um kit exclusivaço do desodorante Extreme. Tá legal? Esse é top. Eu tenho e uso diariamente, tá bom? Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, é esse o Estádio 97. Vamos lá, tem mais mensagens do WhatsApp aqui. Vamos ver as mensagens, vamos lá. Boa noite, pessoal do estádio. Quem fala aqui é Eduardo Teixeira, aqui da Zona Leste. Um abração para todo mundo. Mano, beija, comenta aí, por favor, a escalação do Corinthians. O técnico novo deixou o Guilherme no banco e deixa o Romero de titular. Com toda boa vontade do Romero, não dá não. O Guilherme é melhor. Gente, mas... O que vocês acham? Abração. Mas quem tomou a posição do Guilherme foi o Luciano, gente, viu, amigão? O Romero é centroavante do time. Mas o Tite... Já tava jogando. O Tite também teve jogo que tirou o Guilherme e jogou com o Romero. Não, então. Mas o Romero, Benji, ele já tava atuando junto, inclusive, ali com o Giovanni Augusto, o Guilherme e Marquinhos Gabriel. Ele era centroavante do time. E, Quem perdeu a posição ali pro... Quem ganhou a posição do Guilherme foi o próprio Luciano, que hoje faz o ataque com o Romero. Vamos lá, mais um. Boa noite, pessoal do estádio. É a Andréia, palmeirense de Pinheiros. Avante Palestra, vamos Dodô. Vamos pra cima deles. Queria saber por onde anda a dupla colorida aí do estádio. O Mota e o Sombrinha. Sombrinha eu sei que tá sentado na madeira. Mas e Mota, por onde anda? Então, beijo, na madeira, gente, do Mota. Boa noite. Ai, eles estão agora no Lumine, com o teto aberto dentro de uma banheira de espuma. Ai, vamos lá, tem mais, vamos ver. Ô, amigão, Quando convém. Fala aí, rapaziada. Aqui quem fala é Diogo Galhardo, da Ponte Rasa. Queria mandar um grande abraço pra vocês. Sou fã de vocês aí, fã do, do trabalho de vocês. E eu queria saber o que, que vocês estão achando do Cristóvão. Tem uma ascensão boa aí? O que, que vocês acham? Abraço. Sei lá, dá pra falar alguma coisa do Cristóvão aí, vocês, corintianos? Ainda não. Não, né? É cedo, cedo, né? Espera. Espera, né? Deixa o cara trabalhar. Mais, um pouco agora, velho. Deixa o cara trabalhar. Deixa acabar o primeiro turno, pelo menos. É, aí mas... Dá um... mas eu tô parando um pouquinho. Mas, ô, Domênico, eu achei interessante aí nas colocações que ele fez aí na entrevista coletiva, dizendo que ia manter o trabalho do Tite. Quando você pega um treinador que é arrogante, o cara muitas vezes quer desqualificar o outro. Não, vou fazer o meu trabalho. Não, agora é o meu trabalho, agora eu vou começar a implementar as coisas da forma como eu acho que devem ser. Ele não, ele foi inteligente por saber que o esquema do Tite está dando certo, e ele falou que inicialmente ele vai manter porque o Tite deixou um bom legado. Vamos lá, tem mais. Meu, não é possível, meu. O Benjinha, no mínimo, não pagava aluguel e era despejado ao término. Esse cara morou em São Paulo inteiro. Ele deve ter morado mais ou menos em 500 lugares. Ele não pagava aluguel, os caras mandavam ele embora, despejava ele. Deve ser isso aí. Vamos lá, mais um. Fala, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Cazu, palmeirense da Vila Guilherme. Pô, meu, manda um monte aí, ninguém, não, vocês não põem aí no ar, pô. Aí, Domênico, é nóis, hein? Campeão. Esse ano de novo, hein? Campeão de tudo, mano. É nóis. Vai, Palmeiras. Um abraço aí pra todo mundo aí. Ouço vocês desde 99. Um amo ela pra Tatiana, minha esposa. Um beijo pro Guilherme, meu filho. E pra Letícia, minha filha. É nóis. Foi boa, tá vendo? Boa isso noite, aí, galera do estádio. Tudo bom? Aqui é o Jefferson, corintiano, do Galo Velho. Mano, o que você acha aí? Eu já mandei vários áudios aí pra vocês. Não sei se foi falado. Do Dentinho de volta no Corinthians. Um centroavante ali na frente. Valeu, boa noite. Ô, irmão, o Dentinho hoje, ele tá amarelado e com cárie. Não dá pra trazer, não, velho. Não dá, não, tiozão. Só na samambaia. O Dentinho é um retrocesso, velho. Deixa ele com a samambaia lá e que ele seja feliz por lá. Bom, tamo indo embora, tá terminando o estádio 97. Vem aí a Jaquinha, não é verdade? Como sempre acontece aí nas quintas-feiras. Aliás, terça e quinta, né? Tem terça e quinta. Quer mandar abraço? Eu acho que a gente devia boicotar essa jaca do Dentinho. Não tem jeito de boicotar, não. Vamos lá. É de 5 minutos. Vamos. Celas, gente boa demais. Tava lá na festa da primeira Julina. Mão, Celas. Oh. Celas, grande Celas aí. Obrigado pela audiência, Celas. Eu queria mandar um abração então, Domênico Gato, pro Edivaldo, lá do Hospital São Cristóvão, aí São Paulino Roxo, que opera lá junto com o G, meu camarada aí também, cirurgião plástico. Boa. Um abraço pro Edivaldo aí. Celas Santos e Sônia Duarte. Obrigado pela audiência, tá bom? Nós. Os premiados eles vão ver lá no site, vão estar no site. Boa. Estádio 97, ponto final. Em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser, né? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Em nome também de Esser, construindo com valor. E Pizza Hut. Só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece.